Leute, sagt die Stadt, die Stadt, die Stadt, die Stadt, die Stadt, die Stadt, die Stadt, die Stadt, die Stadt, die Stadt, die Stadt. Opa, tá no ar aqui na Energia 97, Estádio 97. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento da BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. O Estádio 97, também oferecimento de Pizza Hut. Só a Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos. Ah, opa! Ah, boa tarde. É nós aí, né? Fazer o quê? Boa tarde. Seu Bento, eu vou dizer um negócio. Se gritar lá, ou se cantar lá aquela música. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Olha, nunca foi tão atual essa música, velho. Jesus amado. Brincadeira, né, cara? Nossa. E aquela da Gal Costa também, né? Brasil, mostra tua cara. Ah, sim. Ah, essa também é... Não, mas essa do, esse samba aí, se gritar, velho. Olha, é todo dia, né, velho? Eu achei que hoje eu tava achando estranho. Não tem nenhuma manchete, né, nada. Pá, de repente, agora... Pá! Né? Não, aparece. Não, hoje não apareceria uma gravação, hoje, falei, até é, hoje parece que cortaram todos os celulares. É, né, os não... áudios, né? Tudo. Hoje não tinha nada. De repente, pá! Não, mas não adianta, não tem jeito. Sempre pinta, não é, tem jeito. Beleza. Tem jeito, né, velho? E aí, seu Bento? Opa. Bagaça no ar, seu Bento. Vamos tomando chazinho verde aqui. Vamos ó. A nós. Homenagem ao Verdão. É, verde é nós, verde é nós. Você gosta? É, verde é nós. É vocês? Opa. Ah, você não é verde, né? Verde. Eu acho que é. É? Essa altura do campeonato, velho. É. Impossível. A música. Nação é verde? A música é Apreciei Rum com a Madonna. Fez o sucesso aí. Bateu quantos views? Não, não cantei ela nos views, meu. Ah, não? Aí eu vou cantar amanhã lá no, mas na como, balada lá. Como ele cantou, não foram views? Ah, não, foi gravado no YouTube. Então amanhã, não foi não. Amanhã eu vou cantar lá no. Você não é youtuber? Lá no. Foram milhões de ouvintes ouvindo. Meu, onde que a gente vai amanhã mesmo, meu? Não sei, você que vai. O programa é fora amanhã, meu. Ah, é overnight. Na overnight. Amanhã a gente vai fazer a estreia overnight, da, viu? A estreia do Happy Hour da Overnight, isso. A partir das 5h30 da tarde, na Vila Olímpia, Rua Gomes de Carvalho, 799. Vá lá acompanhar o Estádio 97, tá bom? Anotou e quem ligar e participar hoje ao vivo ganha o direito de ir lá com o acompanhante. Eu anotei no papel, você anotou, que daqui a pouco eu vou embrulhar esse papel. Oh, inclusive, quem vai quiser rolar. Chegar lá às 4h30. Você vai queimar o papel? Eu vou chegar amanhã às 4h30 com um cavalo alado lá. Quem quiser chegar. Como? Um cavalo alado. E aí, você vai aí, estacionar onde? Ó, mas ele? O Parmeira aqui, ó. Aí, ó. O Parmeira, né, Domênico? Quinta-feira é o Grêmio. O Grêmio no Pacaembu. Né, que é Grêmio no Pacaembu, pega o líder aí. E o Parmeira agora, pegar o líder, fi. Mês de junho aí. Aí que é legal. Tem dois jogadores que resolveram os problemas deles. O Mouche e o Tóbio. Os dois acabam agora. Verdade, estão lá ainda, hein? O Tóbio. Palmeiras tomou no Tóbio. Esquecido já do Mouche. A cara do mano, velho. O Mouche e o Tóbio. O Tóbio deve ficar. Tóbio fica? É, agora o Mouche... O Tóbio era um bom zagueiro, hein? Você daria o Tóbio, Zuzão? O Tóbio era um bom zagueiro. Você daria o Tóbio ou deixaria ele? Deixa o Tóbio em paz, ninguém mexe. É bom zagueiro? Deixa o Tóbio lá. Quer dar o Tóbio pra nós? Não, aqui dá Tóbio, você tá louco? Aqui é o Palmeiras. Foi campeão pelo Lanús, né? O Boca Juniors quer... Aí tá vendo a negociação, ele quer, tem muito atacante do Parmeira, ele quer manda ser titular, lá, quer jogar. Manda um Mouche pra eles, não vai usar, Boca Juniors. Não vai usar mais. Oh, o Mouche já tem o Luan, que é ruim igual, viu? Manda lá. Não, o Mouche aqui não é igual o Luan, não. É pior, né? Falar castelhano. Não, castelhano. Melhor. Fala castelhano. É, também, viu? É, olha. Ah, manda pros caras lá. É melhor pegar alguém da base, o Caiozinho. Pega alguém, troca com alguém de lá, deve ter alguém, algum meia lá, deve ter. Não é possível, não tá... na onde for. Quem é dúvida? Não precisa de meia, não precisa de atacante, porque tem 9 e 10. Tem, véio. Tem 9. Manda 3, 4, 5 pra um time aí. Você fica com tudo de atacante, mas me dá um meia. É. Entendeu? Entendeu, vovó? E pra completar, a dúvida pra quinta-feira é Dudu. Dudu. Por quê? O Dudu machucou? É, tá em incômodo. Obrigou. Aqueles famosos incômodos. Sei. Então, depois da chamada. É isso aí. Do Cuca. Ele não falou nada. É, não. Mas acho que. Ô, Jojo, acho que ele joga. Preservar ele. O que eu fiquei sabendo lá na bota, É, o Palmeiras queria trocar o Dodô pelo o Everton do Flamengo. Trocar, do é trocar quem? Não, você é louco. O Flamengo queria. Trocar quem por quem? O Dodô pelo Everton do Flamengo. E Dodô? O Dudu? É, o Dudu. Ah, vai pro inferno o Flamengo. O Palmeiras falou... falou tá exato... Flamengo tá de brincadeira, não, hein? O Palmeiras falou isso. Só que parece que ontem, o Paulo Pobre ligou lá e falou, olha, se quiser a gente pode pensar em emprestar. Presta pra cá. Caraca, tão queimando o Dudu assim, velho. Isso aí, Ivan. Isso aí, ó. O homem do chapéu? É difícil falar. Opa! Eu não sei se estranho, é verdade. Estranho, né, velho? Ô, vó, você na bote, você às vezes traz umas informações. É, caiu lá um bilhetinho ali, viu? Ah, é? Caiu um bilhetinho aí, não. A pessoa passa e joga o bilhetinho. Eu com a farra do conselheiro, eu honestamente, eu não vou falar em cima de especulações, porque isso é uma especulação. Principalmente da vó, velho. Primeiro que isso vó é uma especulação. Não, é uma especulação, é uma informação que ela tem, que foi passada para ela, ela informou. Agora, eu não ouvi dizer nada disso. Acho que o Dudu é um jogador muito bom pro elenco do time do Palmeiras. Vai ser usado pelo Cuca, a não ser que teve uma briga feia que a gente não sabe. Não, mas já tem um azedume, né, Domenico? No Campeonato Paulista aí já teve um ranca-rabo ali, aquela época ali que o Dudu falou que não tava machucado, aí o Cuca... Estava machucado. Então, apresentaram um laudo aí dizendo que o Dudu tava machucado no e dia seguinte. E o Cuca tinha razão, né? Mas na hora, Domenico Gatto, lembra que o Dudu falou, não tô machucado, quer mas continuar, o Cuca tinha razão. E tal. Sim, viu que mas já rolou um azedume ali, tanto é que depois o Dudu no dia seguinte ali foi lá e pediu desculpas, e agora aconteceu de novo. Mas eu não acredito nisso, juro por Deus. Tá bom, falei. E outra... Não, eu não acredito. Tô falando que eu não tenho informação, não tenho nenhuma. Eu tô dizendo da minha, eu não acredito. Eu só acho que se fizer isso é bobagem. É besteira. Sabe por que eu não acredito? Eu vou dizer por quê. O Paulo Nobre, ele pode ter os maiores defeitos que vocês possam pensar que ele tenha. Mas rasgar dinheiro, eu acho que ele não rasga, não. Não é rasgar dinheiro. Não, tô dizendo. Mas eu acho que é rasgar dinheiro. Olha, RG, o cara dá um puta de um balão em todo mundo pra trazer o Dudu. Foi uma briga desgraçada, né, mano? São Paulo queria, o Corinthians queria, o Palmeiras falou e bancou uma grana. Eu não lembro quanto era o valores. Não tô dizendo que vai dar. Vai emprestar, Vai emprestar pra um time, é você reforçar o time e deixar de jogar no time. Beleza. Olha, eu honestamente acho, se acontecer isso... Eu vou dizer que o Paulo Nobre tá ficando completamente maluco e está, sei lá, os caras estão ficando doidos. Não, e entra naquela de emprestar. Não, eu tô dizendo, vovó. Não, mas sai em todo lugar, velho. Esse doido aí tá dizendo que eu tô louca. Não, não falei que você não tá esse doido aqui, ó. Quem? O Mota? O outro. O Caipira. O seu Bento. É, tá andando com calção. A senhora colhe informações quando a senhora tá pelada no morgia. Ah! E vem querer jogar não, não fala assim. Não fala assim. Mas as figuras mais meigas do estádio é a avó e Olímpia. Eu... Ela traz bolinho pra vocês. Meiga, Ela trata bem vocês. Não faz mal, não faz mal a ninguém. Agora ela tá assaltando motoristas do Uber. Não faz mal a ninguém. Não faz não. Ela tá fazendo o quê, mano? Jojo. Ela é angelical, a avó. É. Ela seduz os motoristas do Uber. É. Os caras acordam numa banheira de gelo sem o rim. Você tá parecendo o mano Brownie, viu? Porque tá frio, mano. Esse ar-condicionado aqui. Agora deu uma melhorada. No jogo contra o Grêmio, o Fortalegrense. Fortalegrense. Que é uma mistura de quem nasceu meio em Fortaleza, meio em Porto Alegre? Fortalegrense. O goleiro Marcelo Grog não vai jogar, viu? Ah, o goleiro deles não joga? Foi escalado. Pra seleção. Convocado. É uma notícia boa, viu, Jojo? Ele e o Lucas. Mas essa aí eu já confirmei, viu? Pode ficar tranquilo. Não foi da bote essa. Não, essa aí já até falaram. Já. Essa foi em prédio. Mas enquanto todos estão te atacando, vó... Você terá sempre em mim um defensor. Obrigado, viu? Ah, eu também gosto de você. Já foi aí, né? Gosto da vó. Também gosto de você. Já foi, né? Você é legal. Deixa a vovó em paz. Já foi aí. A vó Olímpia é muito querida aqui. Por você, viu? É, mas cuidado com ela. Quase chorei. Tadinha, fica tratando a avó dessa maneira. É, o sindicato dos velhinhos vão te ferrar, mano. Ela desrespeita todo mundo, mano. Tem que ter dó, não, velho. Palmeiras é quinta, né? Quinta-feira? Quinta. 20h30. Não, é 9 horas. É 9. É igual o jogo do Corinthians amanhã. É 9. O Corinthians joga amanhã, quarta-feira. Vamos Corinthians, então. Ah, Coringão, mano. Corinthians. Conheço o mesmo time, viu, mano? O líder do Campeonato Brasileiro. Líder, antes você tá vendo líder, hein? Virtualmente, Corinthians é líder. Sabe por quê? Domenico Gatto. Nossa, uma vitória ficou todo empolgadão. Não é isso, não é isso. Eu não vejo no Grêmio, no Inter, no Santa Cruz. Você não vê no Grêmio? camisa suficiente pra frear o Corinthians. Para. Não vejo. Oh, mano. Essa camisa do Grêmio tem o mesmo título de Libertadores que vocês. Aonde? O Grêmio não é campeão desde 2001, velhão. Mas foi já. É louco. Ué, mas mano, o que aconteceu antes não vale? É louco. Hã? É, pra eles não vale. Não pra vale mais não nada. Vale, o futebol, ô Motinha, se você não viver de F5, velho, você vai ficar igual o Botafogo. Coitadinho do Botafogo. Botafogo ficou tanto tempo mas no Botafogo é diferente. São muitos e muitos anos, né? Ué, você ontem mesmo me falou aqui que o Grêmio é o Botafogo do Sul. Agora você não quer falar no ar? Olha, eu não falei isso. Mas qual que foi o Grêmio? Eu não falei isso. O último título do mas você do, deve ter do Grêmio pensado, foi quando? Então. O último título. 2001. Não, título, né? 2001, 2002. Copa do Brasil. Copa do Brasil 2002, 2001, Copa do Brasil. E o Botafogo? Botafogo 95 contra o Santos aqui. Caraca, tá isso? É, aquele título ajeitado. Aquele título ajeitado, né? Só que é o seguinte, Botafogo não ganhou a Copa do Brasil, nunca ganhou. Não dá pra comparar Grêmio com Botafogo, porque o Grêmio, e não é porque o Vieira é nosso amigo. Tá chegando, né? Porque, primeiro. Chegando na final do Gaúcho, olha só. Mas pega a Libertadores. Olha. Nem Gaúcho o Grêmio ganha. Gente. O Grêmio, ele rivaliza dentro de um estado contra o outro time. O Botafogo, você fala, rivaliza com quatro, já é dividido, e entre os quatro é o menorzinho. Difícil, né? Ou seja, então é mais difícil entre pro Botafogo ganhar um título do que o Grêmio. É mais difícil pro Botafogo, mais com difícil, certeza. Mais difícil. E o Grêmio, gente, não pode desconsiderar também um tamanho de torcida que é muito maior que a do Botafogo. O Grêmio, que já foi campeão do mundo, o Grêmio... Vieira, tudo tá bem, que é meia taça. É meia taça, ganhando o Hamburgo. Inferno. Né? Porque pra dizer que é campeão taça, mundial então, e ganhando bem mesmo, você tem que chegar e ganhar de Barcelona. Líder. Não é assim. Mas, ó, não dá Real pra Madrid burro, agora. Não, agora sem sacanagem, véio. Eu não compararia Grêmio com o Botafogo, hein? Não, não dá pra comparar. Não, mas fora do ar você falou que agora você não tá tendo personalidade. Não falei. Eu vou dizer a vocês que eu sou a favor do Botafogo. Porque o Botafogo é minoria. Porra, mas põe minoria. A favor de Botafogo na rosca, isso sim. Olha, isso é fascismo. É um absurdo, eu vou processar você, seu vagabundo. Processa esse moleque aí. Vagabundo, é isso que você é. Processa esse lixo aí. Não fala isso, não, tá cheio de trouxa aí que não tem o que fazer. Você é um analfabeto político, é isso que você é. Cospe nele! Cospe em você, fica vendo, peraí. Cospe não, vai pra lá. Vai pra lá. Vai da frente, Domênico. Sai daí. Com o mundo joga na consolação. Que nojo. Se eu te der um murro aqui, eu te jogo na consolação. Eu vou cuspir você de dentro do meu útero. Como é que é? Você não tem útero. Mas, ó. O Corinthians é o mesmo aí do final de semana pro clássico. Sim. É, hoje o Tite deu explicações porque o Cássio também não é mais titular. Entre elas tava gordinho. Fora do peso. Gordinho, ele falou? Falou não, mas a tava verdade, fora do peso. A verdade é que o Cássio tá com dificuldade pra fazer cocô. Que nojo! Meu Deus! Que nojo! Tá com aquela pochete. Ah, tá você não pode falar isso. Não, mas que nojo, sabe por quê? O Cássio, velho, ele é magrelo. Você não pode falar isso. O Cássio é magrelo, mas ele tem aquela bolsinha de canguru cheia de cocô, velho. Não é verdade, velho. Mas é verdade, é igual um boneco de chuchu, sabe, Domênico? Não pode ser. As perninhas magrelas, os bracinhos magrelos e a barriguinha cheia. Olha, não, mas dessa história aí, o chato é que esperaram a avó do cara morrer pra não, ele mas sair é do isso, gol. Não é você isso. Não sabe se é verdade. Eu acho mas que o Cássio tá se queixando de ter ficado no banco. É, o que não falta é queixo. Mas o negócio é o seguinte, o Cássio, ó, eu tenho o maior carinho por ele. É, o Cássio foi um herói ali na conquista do Mundial em 2012, é um cara que foi extremamente importante na conquista do Campeonato Brasileiro ano passado também. Mas, gente, tem que parar com esse melindre no futebol, porque o jogador acha que tem uma cadeira cativa no time. Não tem, cara, não tem. É, o Corinthians aí, inclusive aí por intermédio do Tite, ele colocou no banco de reservas ano passado um jogador que é tão ídolo quanto o Cássio, que é o Ralf, tá certo? O Ralf, ele soube esperar o momento dele, a nova possibilidade dele entrar em campo, quando ele entrou ele não saiu mais. Tá certo? E o Ticão já ficou no banco do Corinthians. O Alessandro também, que foi do Corinthians, já ficou no banco. Uma série de outros jogadores. O Danilo ficou no banco. Inclusive, tá no banco até hoje. É, os jogadores, eles precisam parar com esse chilique, tá certo? Porque quando o treinador, ele chega e fala, ó, é você que vai pro campo, o cara não pede satisfação porque que ele vai jogar. Agora, quando ele vai pro banco, tá certo? Ele tem que respeitar a decisão do treinador também. O jogador, ele precisa ter um pouco mais de humildade. Porque, por exemplo, o Walter, nessa última partida do Corinthians, tá certo? O Walter pegou tudo, cara. O Walter pegou tudo. Sim, mano, mas o Cássio estava sendo contestado em algum momento? Nem o Cássio, não, ele foi, Motinha. Inclusive, alguns torcedores do Corinthians aí na partida contra o Nacional, apesar de eu não achar que ele falhou naquele primeiro gol, há quem pense que ele falhou. Eu não achei, sinceramente não achei. Assim como entendem também que ele pode ter falhado naquele gol que ele sofreu, não só no primeiro, mas no segundo também, contra o Audax aí na semifinal do Campeonato Paulista. Mas não foi aquela coisa assim, né? Ah, Cássio! Eu não achei falha, Motinha. Sinceramente, não achei falha. Mas o Cássio, em determinados momentos ali, ele vinha falhando em saídas do gol, por exemplo. Ele é um cara que, de vez em quando, ele vinha perdendo o tempo da bola. E eu acho que quando o treinador de goleiros vai lá e aponta, tá certo? Fala, ó, o cara tá com defeito aqui, tá com defeito ali. E o goleiro não corrige esse defeito, ou então essa imperfeição, é natural que troquem, tá certo? Porque o jogador de linha funciona assim, no gol também tem que funcionar, gente. A partir do momento que o Walter ganhou agora a possibilidade de jogar, daqui a pouco, se o Walter se machucar e o Cássio estiver bem fisicamente, ele vai voltar naturalmente. Ô, mano. Oi. Você, bom, tudo bem, mas é assim, se o Walter continuar bem, não faria sentido também o Coiso voltar, né? O Coiso não. O Walter. Não, o Cássio. Peter Cássio. O Cássio, é. Refira-se Peter Cássio, mas você tá colocando ele pra escanteio. Se o Walter, mas se o Walter outro continuar Walter. Bem, pega a mão, se o Walter amigo. Continua bem, não tem por que trocar. Aliás, o Walter, eu vi aqui através das nossas imagens online, porque o Estádio 97 você não só ouve, como também assiste, através do 97fm.com.br/estúdio ao vivo, e o Sérgio Louco botou imagens ontem dos melhores lances, e o Walter fez realmente grandes defesas. Sim. Fez grandes defesas. Mas é. Sem maldade nenhuma, mas é uma pergunta muito direta. Começa a se desenhar o fim de Cássio no Corinthians? Ah, vai pro inferno, você tá querendo criar crise. Não é. Lógico que é. Vocês colocaram o cara pode virar. O cara pode ficar realmente determinado como reserva do outro. Não, pelo contrário. Vocês colocaram o cara pra escanteio. O Barcelona tem o Bravo, tá certo, no gol. E tem aquele o Stegg lá. Como é que chama? Ter Stegg. Ter Stegg. Mas tem. Ninguém tira o cara assim. Mas lógico que tira. Um jogou um campeonato, outro jogou o outro. É, um time recheado de estrelas, como é o caso de Corinthians e Barcelona, os jogadores eles mesclam a titularidade, mano. Tem que parar com essa frescura aí. Não é verdade. Não é verdade. Inclusive é hábito no Brasil esse rodízio no gol. Ué, mas é que tá. É hábito no Brasil. Muitas vezes aqui no Brasil tem essa cultura inútil que o jogador brasileiro aí, ele acha que tem uma cadeira cativa na... Fenerbahçe. Não, devia nada. O Fenerbahçe não tinha dinheiro pra pagar o que o Corinthians pediu por ele. Mas então ele chegou assim, não chegou não. Houve a sondagem aqui, mas a forma de pagamento aí o Corinthians não concordou. Mas, o Corinthians, inclusive, disse isso pro Cássio, o Cássio falou, vocês têm razão. Mas nada como a democracia pra falar sobre esse assunto, né? Rapidinho, vou ver no pique. Desenha-se o fim de Cássio no Corinthians, seu Bento? Sim. Mota? Sim, lógico. Número 2. Querer falar contra o Pode Corinthians. Ser. Domênico de Gato, desenha-se... O fim de Cássio no Corinthians? Já tá desenhado. Olha. Porque é o seguinte, o cara... Não, não é nojo, mas atenção. Um goleiro. Já são quatro votos. Mas eu tenho o porquê. Quatro votos. Eu vou dizer o porquê. Não é aleatoriamente, não, mano. Sabe por quê? Um goleiro do nível do Cássio, na minha opinião, aí eu vou dar uma minha opinião e depois eu vou falar o que eu acho. Na minha opinião, eu acho o seguinte, ele jamais deveria estar na reserva. Jamais deveria estar na reserva. Jamais deveria estar na reserva. Assim como o Walter também jamais deveria estar na reserva. Só um minuto. Sabe por quê? Ele, na minha opinião, é o ídolo que o Corinthians tinha. Porque ele é o cara que ganhou a Libertadores. Ele ganhou a Libertadores. Claro que teve ajuda de jogadores. Mas se não fosse ele naquele lance, eu digo, o Corinthians jamais ganhou. Conseguiria passar na Libertadores. Ele jamais ganharia o Mundial. Não é que ele ganhou. Ele ajudou isto, a ganhar. Isto colocado, isto posto, importante. Eu penso da mesma forma que eu penso como o Marcão foi pro Palmeiras. O Marcão tava lá. O Marcão tinha ganhado uma Libertadores, praticamente levou no peito a Libertadores, ganhou, pegou pênalti, fez o diabo a quatro. Mas vocês não tinham ninguém. Você não tinha ninguém? É verdade, o Marcos ali era o protagonista. Vou te explicar então como não tinha ninguém. O Marcos se machucou e surgiu o Diego Cavalieri, que era um baita no goleiro. Aliás, até hoje é um baita goleiro. Só que na época do Palmeiras ele era até melhor que tá hoje. Ou se eu tiver errado, vocês podem me corrigir. Ah, ok. Bom goleiro. Ótimo. Vai. Tá? Era muito bom goleiro. E substituiu a altura pra caramba do Marcão. E quando o Marcão voltava das contusões, ele já imediatamente, quando tava bem, entrava no gol e o Cavalieri ficava lá na dele. Sim. Aí o que aconteceu, Sombra? Bem, eu vou te explicar o que aconteceu. Não precisa fazer aqui um TCC. Não é TCC. O Diego Cavalieri, tô te explicando porque que eu acho que o que não, é sim ou não. Você falou que achou que é crise, não é? Eu tô explicando com um exemplo claro. Não é crise, é o fim. É o fim do goleiro. O Diego Cavalieri acabou saindo do Palmeiras pra buscar outros modos de jogar. eu acho que o Cássio vai fazer mas, isso. Mas, ó, só com relação ao comercial, finalizar... Ficou 4-1, ó, 4-1, os que acham que é o fim do Cássio no Corinthians. Eu não vou levar em conta aí a... Eu dou meu voto, eu dou meu voto, eu acho que não, mas somos votos vencidos. Ah, para, você eu acho que não, mas se eu voto vencido, deles eu tenho nojo, de você eu tenho nojo ao quadrado. Agora, com relação ao Corinthians, Bento, é, só para finalizar e com relação aos nomes que vêm sendo ventilados aí na mídia, porque o Corinthians ele serve também como uma vitrine de shopping. Tem empresário que começa a vomitar nome de jogador aí para falar que o Corinthians tem interesse para tentar inflacionar o preço. Ei. Ó, Nico Lopes, velho, o Corinthians da Cidade de Jardim, tá, o Zé Ruelo. Nico Lopes, a diretoria do Corinthians não tem interesse. Apesar de a mídia estar divulgando aí que o Corinthians e São Paulo estão brigando nos bastidores para contratar o Nico Lopes. Eu li São que Paulo, o Inter teria acertado os salários, mas não acertou com o Udinese. Com o São Paulo eu não sei, com o Inter eu não sei. Com relação ao Corinthians, o Corinthians é carta fora do baralho. O Corinthians não está nessa dividida. O Alex, o zagueiro que está no Milan e está terminando o contrato também, o Corinthians não trará. Tá certo? Pelo alto salário, o Corinthians também não tem interesse. Por mais que tenham sites aí ventilando a possibilidade aí do Alex poder vestir a camisa do Corinthians, o Corinthians não tem interesse lá, nele. Né? Estão cogitando a hipótese aí do Corinthians, inclusive até o próprio presidente lá foi lá falar a respeito dessa chance, que o Corinthians teria feito uma sondagem aí no Gustavo Bol, artilheiro da Libertadores em 2015. Sinceramente, cara, não sei até que ponto isso é verdade também. Eu vou buscar informações aqui para ver se o Corinthians tem interesse nesse jogador, mas eu particularmente acho que não, tá certo? Mas eu vou trazendo no decorrer do programa aí. Você gostaria, mano? Não, Motinha, sinceramente não. O Corinthians, se quisesse contratar um centroavante bom e barato, velho, vai atrás do Grafite, mano. O Grafite tem contrato aí com o Santa Cruz até a metade do ano. Chega lá no Santa Cruz, não é puxar o tapete do Santa Cruz e falar, vou tomar o Grafite de vocês, não. Põe ali alguns jogadores, Motinha, que pro contexto ali do Santa Cruz podem ser favoráveis, ó. Tem ali o Williams no Corinthians que não tá sendo aproveitado. Ah, mas isso não é furar o olho? Tem o Romero, não. Você vai colocar jogadores na transação, fala, ó, queremos o Grafite, mas tem aqui uma lista aqui com 5 nomes, escolhe 2, 3 aí e fica à vontade. Tá certo? Põe ali o Williams, põe o Romero, põe esses jogadores que o Corinthians não tá aproveitando e senta o pau, velho. Senta o pau. O Grafite com a camisa 9 do Corinthians cairia como uma luva, mano. Mas isso aí. É isso aí, continuando com as manchetes do Estádio 97, porém antes, o recado do Extra. Você merece abrir o placar com o Extra é Gol. O Extra é Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. Segura coração, amanhã é dia, minha gente, dia de jogo, dia de tomar Itaipava bem gelada e ver o seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. E você? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso, não pode faltar Itaipava. O Extra é Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. Você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você merece o Extra é Gol. E lembre-se, beber só com moderação. Estádio 97. O Estádio 97. Que vai falar agora, senhor Mano? Sim. Da Bozão. Opa, vamos lá. Aí, amigão, sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, amigão. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Sabe aquele gordinho na sua academia que tá fedendo, que ele transpira mais do que uma tampa de cuscuz? Chega lá e espirra Bozano nele assim, fala, ó, gordinho, para de feder. Ou aquele magrinho lá, porque, ó, tinha um magrinho da minha academia, Sombra, o apelido dele era 3F. O que é 3F? 3F era feio, fraco e fedido. Ah. É, o maluco era zoado, mano. Imagina o que ele tinha de feio, ele tinha de fedorento, mano. Meu Deus, hein? Dá vontade de passar um Bozano Extreme nele inteiro, assim, ó, da cabeça até os pés, tá bom? É isso aí, rapaziada. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito. Te dá muito mais proteção. E nesse mês, ó, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, anotou aí, ó, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, vai levar um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top, hein? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem? Perfeitamente. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Também Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Esser, construindo com valor. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Let's go. Sim, Gê. Let's go. Boa. E aí, seu Bento? Vamos lá, beleza? Depende, né? Expectativa da estreia do Rodrigão, né? Mas ainda não está preparado para fazer essa estreia. Atacante que assinou com 5 anos com o Peixe. Não vai poder participar do clássico. É, o Alex também foi ventilado lá pelos lados da Vila, mas alto salário do jogador, quase R$1 milhão ele ganha no Milan. Nossa! Né, é, inviabiliza aí qualquer transação nesse momento. E é isso aí, RG. Amanhã, mais uma vez, muito desfarcado dos titulares, o Peixe vai pro ataque às 22, né? Contra o Corinthians. Não, é 21 horas o jogo, 21, né? É. No Itaquerão. A galera do torcedor do Santos se animou aí com esse negócio do Alex, mais uma vez, né? Porque o que a gente tem lido aí no site é que o Alex se ofereceu ao Santos. Se ofereceu no seguinte sentido: ele dá prioridade, né? Ele, claro. Ele gostaria de voltar, de jogar aqui no Brasil e daria prioridade ao Santos. Só que aí você continua lendo a matéria e o empecilho para. Para essa volta, esse amor todo, esse carinho todo, ele tem um preço, né? Que é quase uma milha. Então, isso deixa, inviabiliza o retorno dele ao Santos. E mesmo porque ele mesmo afirma que também ainda acredita que tem mercado lá na Europa, aquele papo todo. Então, também acho que, não sei se é mais uma situação de empresário valorizando o cara para continuar lá. E na verdade o cara não quer voltar, né? Porque pô, o cara que quer voltar não vai pedir um milhão, uma né, milha, né? Sabendo como é que anda a situação aqui no país. Mais estranho, né, RG? Que pipocou em todo lugar, né? É, mas pô. Pipocou no Corinthians. Não, é porque ele quer voltar, São Paulo, né? Ele tá afim de voltar. Uma coisa. Fazendo propaganda pro cara voltar. Uma coisa é você pegar o Neymar e pagar um milhão pro Neymar, bolar um esquema, toda aquela estratégia que todo mundo topa. Outra coisa, com todo o respeito e todo o carinho ao Alex, mas, pô, R$1 milhão não dá, né, Alex? Então, o Santos não ia fazer essa mesma besteira então, do Damião, né? Então fica pra próxima aí, quando você estiver próximo de encerrar a carreira. Chega agora, aí. E pra amanhã é isso, né? O Santos tem esses reforços aí, mas não pode contar. E tem que achar um time amanhã, né? Pra enfrentar o Corinthians. Né? É isso. Eu só queria falar rapidamente. Fala, mano, Brau. E aí, mano? E aí? Firmeza, rapaziada. Tô vendo vocês aí, mano. Tá ligado? O dinheiro perdeu totalmente a noção do perigo, né, mano? Quem perdeu? O dinheiro, né, mano? Ah, o dinheiro? As paradas tão caras hoje em dia. É, isso aí, tá tudo zagueiro, caro, pá. Zagueiro, parada tá cara, velho. Zagueiro, morou? R$1 milhão, mano. R$1 milhão de Dilmas aí, mano. Não é mais Dilmas, aí... é Temer. Temers. R$1 milhão de Temers. É Temers, né? Possivelmente R$1 milhão de Dilmas. Você já viu R$1 milhão de Temer na sua frente? Morou? Mano, é o seguinte, eu não pra ir pra dinheiro, tá ligado? Na quebrada lá, a gente fica de boa lá. Quebrada nossa ali, Morumbi Sul, pá, padoca. É. Ô, mano, Braço, mas o Motinha não tem cara de que tem espaço lá na tua quebrada? Tá de sacanagem comigo, né, irmão? Hã? Lá é só sujeito homem, tá ligado? Ah, é. Uhum. Queria ver você jogar. Lá só tem sujeito homem? Só sujeito homem. Não tem sujeito meio? Não. Ah, tem sempre a bichinha mano, do bairro. Mano, é o seguinte, vai. Eles... Que tem? Aí, você quer ser bichinha? Todo bairro tem a bichinha do bairro. Aí, tem qualquer lugar, bairro. Qualquer periferia tem uma bichinha do bairro. Todo mundo conhece, todo mundo chegou. Posso explicar, mano? Fala, mano, Braço. A pergunta foi pra mim, não foi pra você, morou? Boa, foi pra você ele, não levar entendeu, ele, não levar, é não levar uma coisa. Aí, é o seguinte, mano, quer ser fresco? Aí você rompe ali a fronteira do Capão com o Morumbi Sul. Aí pode rebolar, passou ali debaixo ali do viaduto ali, mano. Pode rebolar, pode fazer chupisco, pode mandar ver. Mas o... Bora dentro do Capão, mano. Chupisco. Ô, mano, Braulson. Fala aí, rapaziada. Mas o coxinha mor do estádio não tá aqui ainda. É irmão, mano. Hã? É irmão. Pô, comprei o AP do lado dele só pra gente trocar ideia, mas... Eu bato aí de madrugada. Pá, pá, pá. Olha aí, irmão, tem um feijãozinho. Tem açúcar lá no... É, tem um feijãozinho aí, parceiro. Feijão? É, chocolate. Peixe comendo feijão. Ah, feijão você não acha lá, tá né? É, então, ele nunca tem, tá ligado? Aí, enfim, só rapidamente. Ô, Matinha, Se quiser jogar lá no meu time, lá de domingo, lá, o... só acaba quando a gente ganha. Caramba! Só acaba quando ganha? É, o nosso time, vou jogar nesse, né, velho? Ó, eu fico imaginando. É. Você não quer convidar o Benja pra jogar nessa partida aí? Esse domingo aí? Inclusive... Não, inclusive, mudou? Aí vai. Quero chamar ele lá pra competição, lá vai ter a Olim Favelas. Lá, como? A gente vai fazer lá. Olim Favelas. É, exatamente. Pra ele ser da equipe de natação lá, já que ele tá nadando todo dia, pá. Quero ver se ele vai. Vocês têm equipe de natação lá? É, não, ele tira foto. Ele tira não foto nada, com a roupinha e tal, pá. Faz propaganda. Bom, mas... eu vou chamar ele pra ser o nadador e você vai ser o zagueiro do... Não, mas não vou zoar, ele não tá aí porque tá cuspindo sangue. Né? Verdade. Exatamente, mente, mano. Olha só. Só termina quando a gente ganha, você vai ser nosso zagueiro. Sangue, né? É dengue, velho. Você vai ser nosso zagueiro, viu, Beleza? Eu entro com tudo. É, não, peraí, mano. Você não vai ser mais, não. Perdeu a vaga. Porque eu não consigo imaginar o Benjamin chegando pra disputar um jogo de VAR. Eu? Nossa, lá na quebrada. Amigo. Nossa. Imagina ele no vestiário. Mas nunca que você vai ver, amigo. Imagina ele no vestiário. Tá bom, amigo. Só tira foto. Ah, mas ó, eu vou te falar uma coisa. Que coisa ridícula, hein? Ele de maiô. Ele de maiô. Que bichona, hein? Aí é uma bichona louca, hein? Essa imagem tem que ir pro Sérgio Louco. Opa, mas tem que ir agora. Agora. Tá de brincadeira. Benjamin, tá uma bichona. Depois o cara. Você tá louco. Depois o cara fica criticando a roupa dos outros. Só pra terminar. Brincadeira, velho. Tá desincronizado isso. Falando da tanguinha dos outros. Só pra terminar meu participamento aí, rapidinho, mano. Fala, abraço. Esse negócio do dinheiro é isso aí, né, mano? Pra se ter dinheiro, manja, basta ganhar dinheiro. Então leva aí, leva isso aí. Olha, pra se ter dinheiro, não basta ganhar o dinheiro. Tem gente que usa de outros artifícios pra ter o dinheiro. Às vezes não ganha. Acaba ganhando dinheiro, né, mano? A gente tem visto aí muita gente que, às vezes... É um cara assim, ó. Sim, mas ele ganhou o dinheiro. De uma forma ou de outra, ele ganha, mano. Poucos dedos, hein? Tem muita gente no nosso país que toma o dinheiro. Eu não disse basta você ganhar dinheiro, justamente. Eu falei basta você ganhar dinheiro. É verdade. É, não é fácil. É verdade. Não. É. Meu Deus, hein? Profundo isso, hein, velho? Palmas pra Mano Brownson. Valeu, rapaziada. Grande, nós. É um pouquinho da quebrada aqui no estádio 97. Não é não? Esse representa, né? É, esse de fato. Porque tem alguém que não representa, é isso? Direto pro Mano. Isso. Caramba, hein, Mano? Nada. Ó, até ficou quieto. Concorda, né? Tem cala consente, né? O Mano até se calou. Estádio 97, teu oferecimento Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Impermeabilizantes recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Extra! Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. E BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Tudo bem. Tricolor. É isso aí, o Tricolor que vai em 4 pegar o Figueirense, né? Pega o Figueirense. O São Paulo faz duas fora, né? Duas fora. Amanhã contra o Figueirense em Figueirense e depois contra o Cruzeiro em Cruzeiro. Exatamente. Sim. Ó, amanhã, mais uma vez, Calleri não estará em campo. Sim. Calleri viajou para tratar do passaporte europeu. Isso. O Kelvin também está fora por desgaste. Vai jogar o Auro, possivelmente. Você sabe que o Kelvin, no jogo contra o Palmeiras, me estranhou no primeiro tempo que ele não estava conseguindo levar vantagem sobre o Zé Roberto, né? E eu falei, mas o Kelvin, ele vinha numa sequência muito grande de jogo. E quarta-feira passada, contra o Curitiba... Chegou no segundo tempo, ele teve uma hora que a língua foi pro chão. E o cara tava até... Meu, você fala assim, cara deu uma... Tá estafado. O cara tá estafado. E também outro poupado é o Maicon, zagueiro. Sim. Também vai dar uma segurada. O Lucão amanhã estará em campo, então. Certo? As emoções. O que é amanhã? Figueirense lá. Figueirense. Dá pra ganhar. Teoricamente, acho que é a mesma linha de jogo de São Paulo e Curitiba. São Paulo empatou, deixou a sensação de que poderia ganhar. Dá pra ganhar. Com afinco, com seriedade. Também, às vezes, tendo sorte. Que às vezes a bola bate na trave e vai pra fora. Às vezes, também tem o lance da sorte, né? Dá pra ganhar sim. Alguma novidade aí, Maicon? Alguma coisa ou não? Falaram hoje, chefinho, que realmente o Calleri tem caminhado aí pra fechar com o Tottenham. Teria um valor de 18 milhões pago por ele. Esse é um jogador que o São Paulo não pode. Pro grupo de investidor, né? Mas não tem jeito. O Calleri, Domênico. O Calleri. Ou é agora, é no fim do ano, mas vai embora. Isso não tem jeito. É jogador. Pro torcedor do São Paulo é melhor final do ano. Sim. Né? Mas o Calera, todo mundo sabia quando veio que era por um período, um prazo definido. Talvez nem ficasse pra Foi colocado pra em questão, mas será que vale a pena? Vem só pra isso? E se ganhar a Libertadores, não tem alguma coisa? Há quem diga, mas será? Não sei. Ah, mas os caras vão pagar 18 milhões por ele, Domênico. Não, não. No contrato tem alguma coisa dizendo que se não. ganhar a Libertadores ele pode ir pro o Mundial? O contrato só dizia o seguinte, se o São Paulo passasse da semifinal, ele ficaria até a final. Ponto. Não, se passar as quartas, eu queria até semifinal e final. Tudo com o Calleri será lucro pro São Paulo. Porque o que vale era a primeira proposta nas condições em que ele veio. Pronto, né? Mas te digo, o Calleri é bom jogador, mas eu temo muito mais perder o Maicon do que o Calleri. O Maicon dá uma segurança maior. Eu acho que. Que nós sofremos. Escolhe um dois hoje, anos. Eu falo. Não, o Maicon. Porque eu acho que pra centroavante, talvez. A gente ainda acabe encontrando outras alternativas. Eu concordo, você vê a dificuldade que é para qualquer time para arrumar uma defesa, uma zaga. E porra, um atacante também, gente. Mas a defesa hoje em dia. Não, mas tá mais difícil. Não, tá mais difícil pra defesa, hein? O São Paulo sofreu muito mais com defesa nos últimos dois anos. A gente sempre pregou que tinha muito mais zagueiros do que o 9. Não, eu não sei. Principalmente pra seleção brasileira. É verdade, ué? Não, pra seleção, mas eu não tô falando de seleção, tô falando como clube. Mas já faz Você pode buscar no mercado internacional. O São Paulo, Domênico, nos últimos dois anos sofreu muito mais com a defesa do que com o ataque. O São Paulo, nos últimos anos, não pecou pelos gols, pela falta de gols. É pelos gols que tomou demais. Exatamente. É porque aí lá na frente não funciona e lá atrás o volante, não, marca, aí começa a estragar tudo que vem lá de trás, velho. É, e quando surge na nossa tela no, assim, o Benjamin. Ah, não. Ele falou que é a gangue dele da quebrada. Eles fazem natação na quebrada. Olha a canelinha, ele fala do mano, mas olha a canelinha dele. Não, mas aí não brinca, não, porque isso aí foi doença, velho. Ele começou a andar com 15. Não, para. Olha as tetinhas mochiba caída, velho. É. Não, e a barriga? Ele coloca a mão aqui pra não mostrar. O Benjamin tá com uma teta, ô Mota, o Benjamin tá com uma teta daqueles caras que fizeram cirurgia de redução de estômago e a teta caiu. Olha lá, ó. Mas fora isso, o Benjamin é periferia. Ele é periferia do Higienópolis. Não, mas você viu que engraçado? Todo mundo fazendo o cara de marrudo, né? Dá uma olhada. Dá um grito nele. E a figura... E para nós, como São Paulinos, uma coisa importante que aconteceu hoje, lógico, na Palmeiras e Corinthians já faz tempo que passaram dessa marca, o que é muito importante para eles. Sim, mas mil. O São Paulo passou aí dos 100 mil sócios torcedores. Talvez, o que é lógico, o que agrega financeiramente muito bem. Agora, uma vantagem do sócio-torcedor de São Paulo, que se eu não me engano, não é terceirizado. Então, São Paulo, ele ganha sozinho em cima do sócio-torcedor. Isso aí é um absurdo ser terceirizado, né? Eu acho, sei lá. Olha, Mota, eu não sei se é absurdo. O que eu acho que, às vezes, você precisa ver se o negócio é bom para os dois lados. Então, assim, eu não sei se é um absurdo. Você é terceirizado, mas essa empresa ali te dá um suporte legal. Te dá um suporte legal, um pós-venda. É, a coisa flui. E se o negócio é bom para os dois lados, ok. Né? Então, eu não vou dizer que não é legal. Suporte às vezes é melhor você terceirizar e ter um negócio perfeito do que um próprio que não funciona. Não, mas os valores, por exemplo, do Corinthians é 50%, né, mano? Então, o Corinthians ele tá conseguindo reduzir essa margem, Motinha. O Corinthians agora ele tá arrecadando acho que 55% do valor arrecadado total. Em tese, e não tô querendo, nesse caso, diminuir nada dos outros, muito pelo contrário, que eu já falei que os outros já passaram essa marca faz tempo, mas 100 mil próprios são melhores do que 130 divididos. Né? Agora, de sistema, o sistema do Corinthians é perfeito, funciona bem, viu? Eu nunca vejo ninguém reclamando. Inegável que é um sucesso. É isso aí que o São Paulo fica confiando. No Brasil. Ó, a diretoria do São Paulo tá pisando na bola, hein, tio? O quê? Ó, os caras estão cobrando 150 pau arquibancada pra semifinal agora da Libertadores. Não saiu ainda os valores. É, tem um monte de ouvintes aqui que já estão repercutindo. Tem gente falando que sim, que vai ser esse valor. Mas é que tá, Motinha, o negócio é o seguinte. É melhor o cara repercutir, fazer um barulho pra que não ocorra, tá certo? Essa cobrança de 150 pau, certeza. Do que deixar já tá estampado aí na face do ingresso, aí o cara tem que pagar. Ah, mano, porque se a diretoria de São Paulo quiser cobrar isso daí, RG, ó, é um estupro ao torcedor de São Paulo. Não adianta. Porque na hora que precisou do torcedor, vamos lotar o Morumbi, porque o São Paulo precisa dar a força da torcida, etc e tal... Foi lá e cobrou cinco o ingresso. Mas é sempre a mesma. Mas é que tá, isso é ridículo, Domingo. É ridículo. Não, eu sei, mano, mas é sempre a mesma história. É, na hora que precisa do torcedor, aí faz cara de choro, aí põe o ídolo do time convocando a torcida, ai, vamos lotar porque precisamos do apoio do torcedor. Aí a hora que não precisa mais, a hora que tá por cima da carne seca, né? Aí vai lá e deita o cabelo em cima dos caras, tá? Mas, mano, você reparou que é sempre assim? Mas é tosco. Mas isso todos os times fazem, né? Não, o Corinthians não, Motinha. O Corinthians não, os setores aí populares do estádio, É, eles mantêm aquele preço de face. O Corinthians, por exemplo, no estádio. Mas você acha que numa final não faria? Não, não. Sabe por quê, Motinha? Nem dá pra fazer isso, porque o Corinthians ele tem aquela regra lá. Tem R$50 o valor atrás do gol. É que o Corinthians arregaça no camarote, né, mano? Soleta, ele arregaça. Mas aí, o RG, você não, cobra mais, quem pode pagar mais? Não, tô dizendo arregaça, mas com todo, mas, por exemplo, toda a regalia. Uma arquibancada é um setor popular, fim, mano. Arquibancada é setor popular. Tem que talvez aumentar, tudo bem, vai aumentar da cativa. Olha, beleza, mano, cobra de quem pode pagar mais. Mas, ó, mano, eu não sei se já saíram os valores, se são esses mesmo. Não saiu ainda. É, tá, não sei, senão a gente fica debatendo sobre algo que não existe. Mas, Sobrado, já recebi mensagens aqui de torcedores de São Paulo, e se você pega uma ou duas mensagens, você pega e fala, não, tudo bem, pode ter sido um cara que ouviu um boato. É, quando você recebe falando, 10, 20, né? O cara fica um, fala, passa pro outro, hoje em dia nas redes sociais. Pode ser. Vai abrir dia 6 de junho. Agora, dia 6, abre pra semifinal da Libertadores. E vou falar uma coisa: quem não tiver sócio torcedor, não verá o jogo. Eu acho que vende tudo num sócio torcedor. Vai esgotar ali, mano. Mas tem que ser, Motinha, porque esse negócio aí, ele privilegia o torcedor que mais vai pro estádio. É, tudo bem que tem cara, mas eu não consigo ir sempre. Azar seu, velho. Azar seu. Eu acho que numa final de campeonato, você tem que prestigiar sempre quem foi mais. Não é um cara que talvez aí queira ir só na final. Porque esse cara que quer ir só na final, Motinha, é o cara que não liga de pagar R$300 no ingresso, porque ele não foi o campeonato inteiro. Exatamente. Ele economizou dinheiro. Mas e o cara que gastou R$40, R$50 em 10 jogos? Olha, ele já gastou essa quantia o campeonato inteiro. Reafirmo, que agora nada consta. Dizem que foi algo colocado aí na mídia por jornalista. O cara dá um... Por enquanto não. Não, se for só boato, ok, mas... O cara dá um tiro de festim, né, meu? Eu duvido que vão meter 150 pau na arquibancada, mano. Duvido. Duvido. Mas na última Até porque a força do São Paulo... Isso. Na última Libertadores aí fizeram isso. A arquibancada do São Paulo custava acho que mais de 100. Mais de 100 é uma coisa, aí 150 sócio... então, é outra. Mas aí que tá. Aí o sócio-torcedor de São Paulo, 100... ele tinha um desconto. Mas era quanto? Era 120 uma arquibancada? Não, você comprava, por exemplo, na primeira parte da Libertadores do ano passado. Mas aí eu vou te falar. Você comprava os três jogos... E pagava 150. E, mano, outra coisa. Sim. Convenhamos, né? No mundo de hoje, todos são estudantes, né? Então, se é 100, não é 100. Porque hoje todo mundo estuda. É incrível como hoje todo mundo tem carteirinha de estudante. Ah, Sombra, mas você não pode fazer com que todos paguem por uma meia dúzia que tem uma carteirinha falsa. É uma pena, entendeu? Que o governo não faça gentilezas com o próprio bolso, né? Ah, mas é... Obriga a fazer com o bolso dos outros, né? Eu acho que você não pode generalizar, esse tipo de generalização aí tá errado. Boa, é. Porque por mais que generalizar você tenha... esse tipo de generalização. Não, foi bem, só foi boa, né? Você entendeu, RG. O que eu disse foi o seguinte, eu falei, eu sou contra generalizar. E essa generalização que a diretoria de São Paulo tá fazendo, tem um ponto aí nessa frase. É, eu acho que não é compatível. Porque você não pode chegar, RG número 2, e pautar todo mundo, tá certo? É, com a mesma regra, com a mesma régua. É. Você não pode chegar e medir todo mundo assim e falar, todo mundo aqui é estudante, eu vou ferrar a torcida inteira. Tá errado. Não, mas não é que vou pautar que as pessoas... As pessoas se apresentam muitas como estudantes, é um monte de estudantes. Mas é que tá, só... Tem mais estudante pra ir em show e jogo de futebol do que estudando. Mas eu acho que você não pode generalizar, você não pode chegar e falar, vou cobrar R$500 o ingresso, porque os caras vão apresentar a carteirinha e pagar R$200. Mas hoje... Então, todos tenhamos prejuízo. Mano, mas hoje em dia... São Paulo, nos últimos jogos, Motinho, perdão te interromper, no último jogo do São Paulo apresentou uma renda de R$3 milhões. Ou seja, não é prejuízo, não é prejuízo. Bom, mano, mas sabe o que é? Até, por exemplo, outro dia eu tava vendo uma reportagem... Mas na hora de pagar lá grandes... o salário do jogador... Mudou, e menino, menino. Na hora de comprar o Maicon... É, todo mundo fica Michael, né? Ah, mas, dinheiro. Ó, tem que comprar, hein? Tem que comprar. Beleza, vai lá e dá a grana, cara. Ou se chegar aqui e falar, vamos comprar o Michael? Quanto custa? Ó, precisa de 50 mil torcedores, cada um dando R$50, ok. Quem que vai dar? Dá nada, ninguém dá nada. Eu dou. É. Bom, mas o clube, ele não pode exigir do torcedor que o torcedor doe uma quantia pra ele comprar lógico o jogador. Que não. O que o clube pode exigir do torcedor é uma presença dentro do estádio maciça e o torcedor tá indo, gente. O último jogo do São Paulo, eu repito aqui. São Paulo teve uma renda aí, eu não sei quanto foi o líquido dessa renda, mas o São Paulo teve uma renda superior a R$3 milhões. Tá agora, bom, São Paulo pra tá ir num show, ninguém reclama às vezes do preço. Ah, o Iron Maiden, velho. Show é esporádico, Sombra. Você vai no show do Iron Maiden uma vez por ano. O jogo e uma semifinal de Libertadores é esporádica também. Mas é que também. Tá, Sombra. Você não pode tratar o torcedor como idiota. Quer dizer, num jogo que precisa do torcedor, quando você eu acho que pode cobrar um pouco mais, Libertadores, mano. Você chega e fala, ó, preciso da sua ajuda. Preciso mas da primeiro, sua torcida. Aí você vai lá e barateia o ingresso. Primeiro que agora você não precisa mais riscar. Você tá partindo do princípio de que... Estabeleceu-se que é R$150 o ingresso. Não, aí tá repercutindo uma informação que tá sendo ventilada na mídia. É, não sei, não, eu não vi que mídia que é que ventilou. Mas é que tá, Sobral, é melhor repercutir agora para que não cobrem esse valor do que esperar aparecer esse valor na fase do ingresso, porque aí não vão voltar atrás. Mas tudo bem, a torcida é do teu time. Eu tô falando com relação ao bem maior que é o futebol, e eu particularmente não gosto do torcedor sendo maltratado. Mas se vocês entendem que é cabível um ingresso de arquibancada... Ô, mano, mas peraí. Não. Tem dois lados, mano, peraí. E realmente, o ingresso não pode ser muito caro. Mas, entretanto, porém, né? O que que acontece? É uma semifinal de Libertadores. Não é um jogo qualquer. Uma semifinal é tão esporádico quanto um grande show. Sim, exatamente. É muito difícil. Quanto tempo faz que São Paulo não chega numa semifinal? É. Então, realmente, eu acho que eles vão subir um pouco o ingresso. Acho que o Iron Maiden veio mais vezes pro Brasil nos últimos anos do que o São Paulo esteve numa semifinal de Libertadores. Tem outra coisa aí nessa história, mano. Por exemplo, realmente a torcida tá fingindo. Fica Michael fazendo uma campanha e tal. O São Paulo tem que contratar. Os valores envolvidos no Michael, gente, é gigantesco. Mas não é só questão de valor do Michael. Também é. Só que é o seguinte, as pessoas... Tem que sair o dinheiro de algum lugar, todo mundo prega que o clube tem que ser uma empresa. Tem que arrecadar mais do que gasta. Tem que ter uma saúde financeira. Mas ninguém quer pagar. É que nem no país, né? Descontando-se a corrupção, que é um ralo gigante... Sim. Né? Mas ninguém quer pagar. Todo mundo gosta de burlar um imposto. Todo mundo gosta de burlar. Todo mundo quer levar uma vantagem. Mas quer ter tudo do bom e do melhor. Lógico, não pode ser abusivo. Cobrar 150 pau numa arquibancada realmente é muito caro, eu acho. Mas, por exemplo, eu acho que 100 pau seria bem pago. Seja sócio torcedor, ganhe desconto, pague menos. Não, mas isso eu também concordo. Mas ô, mano, com quando 100 você reais... cobra isso, Motinha, você muitas vezes impede o cara que foi o campeonato inteiro pra dar espaço pra aquele modinha que sentou a bunda inteira no sofá e num jogo de festa, ele vai lá e não sabe nem cantar o hino do clube. Se o cara for sócio torcedor e não for modinha, ele vai ter o privilégio de comprar antes do modinha que não é. Mas eu acho que pro sócio torcedor jamais sairia nesse valor. Eu acho que não. Ó, inclusive a informação aqui, Motinha, foi postada pelo Daniel Perrone, ó, semifinal. Aí coloca aqui dois pontos. Preços devem ser na casa dos R$150 arquibancada. Ou seja, é um cara que tem informações em São Paulo. Então, é melhor, eu acho, fazer o barulho antes de colocarem o preço abusivo do que depois que o negócio já estiver lá, depois que estiver na fase do ingresso. Mas esse é pro sócio-torcedor, mano? É pro sócio-torcedor? Esse valor? Não sei, ele só postou essa informação aqui. É, mas é isso, então... O sócio não paga preço cheio, assim. Mas vai no Vila Mix lá e gasta 150, bebe tudo, etc, né? Aí é fácil. Ah, mas no Vila Mix você tem outras coisas agregadas ali. Você tem mulher, tem... Ah, então, aí, cara, mas se tem... É, tá vendo? Por exemplo, o... Mas eu também não pago. O Corinthians na Libertadores no Pacaembu? Tudo bem, era camarote, mas nós também achamos que mesmo sendo camarote, saía acho que em torno de 500 pau. Porra. 600 pau, RG. Então, no Pacaembu, quando o Corinthians foi campeão contra o Boca. Absurdo, mas né? Mas é que tá, RG, mas aí você mas cobra é um de quem pode pagar. É eventual. Mas é que tá, RG, aí você paga de quem pode... Você pede, tá certo, um valor exorbitante pra um cara que pode pagar. Não, mano, mas... O cara que tem 600 pau pra dar numa arquibancada oeste no Corinthians ali, ou então na arquibancada VIP, que era essa daí do Pacaembu... O cara pode pagar esse valor. Eu sei, eu concordo. Mas lá, se o São Paulo for cobrar 150, vai lotar o estádio e quem foi pode pagar os 150. Ah, mano. Mas o RG, eu acho que você fazer isso com um torcedor que vai de arquibancada, que é o setor mais popular do estádio, ainda mais no Morumbi, que é um campo grande, que é uma coisa você cobrar um valor maior, Domênico, na Arena Corinthians, que é menor, no estádio do Palmeiras, que é menor. São estádios aí para 35 mil, 40 mil pessoas. O Morumbi cabe 60, mano. Mas tudo bem, respeito a opinião de vocês, mas eu não concordo, não. E você, o que tá achando da semana? A minha tá ótima. Ou melhor, está irresistível. Com a semana irresistível Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto no sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo. 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira. 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir, como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez, o sabor é mussarela. E só ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/SP. Porque você não aproveita agora mesmo. Acesse o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E para fechar, vou repetir mais uma vez. Semana irresistível Pizza Hut, 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut? É Pizza Hut! Hoje vão participar do Estádio 97 apenas os ouvintes virgens. Ah, os dedinhos virgens. É, E olha, estamos na reta de chegada pro resort do estádio 97. Restam menos de 30 apartamentos, hein? Será nos dias 10, 11 e 12 da semana que vem. 10, 11 e 12 de junho estaremos no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do evento, né? Mas você pode já ligar agora, pode ligar agora, nesse momento, e fazer a sua reserva lá na Lotus Travel. O telefone? 2896-4665. Repita. 2896-4665. Liga lá, tá todo o plantão da Lotus aguardando a sua ligação. Estádio 97, da Energia 97 FM. Ó, aí um recado. Quem foi que disse que antivírus deixa seu celular lento? Que nada. Experimente de graça o melhor antivírus e ainda concorra a R$100 mil. Envie a palavra GOL para o número 22030 e baixe agora. Antes do primeiro ouvinte, vamos ligando. Ah, tinha um ouvinte que não era virgem ligando, né? Então, ó, você que já ligou, dá tempo. Agora é hora daquele que nunca participou ao vivo, tá? Então vai lá, você desliga a chance para quem nunca participou entrar no 3284-7097, enquanto o narigudo fala da Essa. Ô, narigudo, fala. Cadê? Aí. Eu? Ô, Dodô, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer, hein, amigão? Você quer confiança? Então presta atenção. A Essa tem mais de 50 anos de realizações. Você quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Tijolo, amigão, é moeda forte. Você quer localização? Presta atenção. Os imóveis da Essa estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Olha, em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde, o Morumbi, o Pacaembu. Você quer um novo? A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. E olha, se você quiser ouvir quem já comprou, uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento da Esser. E olha, uma aprovação de 92% não é para qualquer um. Então, se você quiser qualidade em cada metro quadrado, já sabe. É Esser que você quer? É Esser que eu quero. É só ligar, anota o telefone aí. 3666-0900. 3666-0900. E fale com um consultor Esser. É isso aí, amigão. Um abraço pro Rafa, Paulo Horn e para toda a família Esser. Então vamos lá, primeiros ouvintes no ar, 3284-7097, toca Asdrúbal! Hasta la vista, baby. Tá limpo! É, alô! Hasta la vista. Oi, menina! Ih, Dodô! Olha ali a cruzada, hein? O que foi? Cruzou a linha. Cruzou o cacho, vai pro inferno. Alô? Ah, não, Domingo. Ai, não, tá. E cruzou o cacho. Deu pau. Deu pau, por isso que eu entrei. Tudo bem, menina? Vamos fazer o que hoje? O vamos fingir aí, que a gente tá no telefone? Vamos lá. Sim. Vai. E a tocha? Vai tocar. Atende, Dodô. Que tocou? Vai. Alô, eu estou ouvindo. Tudo bem? Aguinalda, boa noite. Vai fazer show. Eu? Mais, né? Vai. Você gostaria de levar a tocha, Aguinalda? Eu gosto. Você leva toda hora. Eu não sou, não, você está equivocado. Eu sou heterossexual, H-O-N-O-S-S-E-X-U-A-L. Heterossexual. Você está louca. Que porra de soletração é essa? É, imagina, vocês estão toda louca. Quem foi convocado também para a seleção brasileira foi o Lucas, de São Paulo, né? Tava no maior malho lá no jogo de São Paulo. Lá. Malho como? Tá jogando bem, né? Lucas. Tava dando um pega na mina. Tá jogando bem. Pega lá. A câmera pegou, o Sport TV pegou ele. Aí ele deu uma risada. Tá fazendo mal em quem? Na mina dele. Um rapaz? Foi. Que isso? Ai, que é isso? Pegou na sua cara. Eu não vi. Mas que a mina dele é famosa ou não? Jorge? Não parecia ser famosa. Se não é, vai ficar, viu, mano? É. Ah, que porrada que eu tomei, meu Deus. Bonita, viu, mano? Ó, mas... Marquezine, eu achei. Mas jogador que pega mulher feia, o cara é trouxa também. Ah, mas vem cá, a Marquezine é legal, tudo, mas vocês também tratam como se fosse a. Mas vocês acham tudo isso? Uma maravilha. Eu não acho. A melhor mulher do mundo. Ó, a Marquezine, ela tem mais sal do que comida de quem tem pressão alta. Mas isso é brincadeira. Ah, é verdade, sem sal, Motinha, sem sal. Ela era amiga da Sasha, mano. É engraçadinha, bonitinha, mas não tem, tá louco. Com aquela Marina Rui Barbosa tá de 10, né? Pô, você pega a Marina Rui Barbosa e a. Paola Oliveira. Então, Paola Oliveira. Oh, aí sim. Eu prefiro a Sofia Abrão, eu acho que ela é mais. Não dá, legal. Não dá pra comparar. Não, é errado, hein, velho. A Sofia Abrão também é bonitinha. É. Inclusive, outro dia no show de Marcos e Belluti, peguei 3 mil em um minuto. Como assim? Peguei oh, três mulheres. Quem que você pegou? Três gatinhas. Show do Henrique e Juliano. Peguei três novinhas, já fui. É? Eu cheguei no ouvidinho e falei, cuida bem dela. Três novinhas, você. Como é que é a música mesmo? Eu falei, cuida bem dela, você não vai achar alguém bem melhor que ela. E onde você deixou a sua atual? Fala, Shadow. O Pelé vai leiloar mais de 2 mil objetos em Londres. Tem desde carteira de habilitação até par de chinelos. O que você gostaria de dar um lance para ter do rei? Por exemplo, se você é cueca do Pelé ou chinelo do Pelé, você gostaria de ter do Pelé? A camisa, pô, camisa. Que isso? Camisa dele seria legal. Ô, mano, mas aí o Lepusei tá fazendo, sabe o quê? No futuro, se tiver fazer. Solete semi. Puder fazer clone. Ué, você parece que você tem um clone do Pelé? Pra jogar bola? Que não falasse. Camisa é legal. Mas é que tá, não ia adiantar nada, velho. Não ia adiantar nada, Motinha. Porque aí no testamento já ia estar determinado pra quem ia. Pro Joshua, ia pro Edinho, ia pra todo mundo. Pô, mas o não, mano, ultimamente o Pelé tá vendendo tudo, velho. Não, ele não tá vendendo tudo. Isso aí é pra uma causa. O qual é? Só se formar direito, né? Não, calma, ele não falou. É. Qual é a causa? É uma... Amigos do Rei. Instituição aí de... Amigos do Rei. Um lugar, pessoal que tem câncer, alguma coisa nesse sentido. Aí, legal. Aí você falou bobagem no ar, né? Não, eu não sabia, velho. Mano, o que você gostaria de ter de pertence pessoal de um grande ídolo da história do Corinthians? Qual e o quê? O Sêmen, pô. Não, mas isso ele já tem. Não, a luva do Cássio de 2012. Rapaz, você tava detonando o cara aí. Eu não detono ninguém. Falsidade. Eu não detono ninguém. Sinal tava apoiando. De quando a pessoa já quer ter um pertence do cara é quando o cara tá chegando ao fim. Vai embora, né? Da história. Imagina, que não. O que você gostaria de ter, então, do Cássio? A luva do Cássio? Ou então, eu não sei quem ficou com aquela bola da final do Mundial de 2012 também. No segundo jogo ali contra o Chelsea também. Deve ter sido o Guerreiro, né, velho? O Guerreiro que deve ter pegado aquela bola do jogo ali e levado pra casa. Mas também seria uma boa recordação. Se você tivesse um pertence do Guerreiro, nessa altura, você já teria queimado, feito? Véio. Já. É mesmo? Já. Eu não gosto, Sombra, inclusive de comprar camisas aí com número e nome de jogador, não. Cara. Só de goleiro. Eu quando pego camisa aí, eu gosto de pegar camisa lisa, Motinha. Eu sem também. Número e sem nome. Eu também. Tem cara que fica colocando, 9 Ronaldo, eu vou comprar agora de Teves. Eu vou comprar agora a nova de goleiro e eu vou colocar o número 1, Michael. Olha, vai. Vou colocar o Mike, foi o melhor gol do São Paulo. Daqui a pouco a gente vai tentar colocar os ouvintes no ar. Estamos realmente com um problema técnico aqui nas nossas linhas telefônicas, né? O Fernando não pagou a conta. Como não, assim? Tá louco? O Fernando não pagou a conta. Não, o Fernando não pagou. Pagou, ele pagou. Ele não paga, aí tem que ficar fazendo gambiarra aqui. O Fernando pagou. Então você pode mandar suas mensagens através do nosso aplicativo pra gente se corresponder mais aí com você, ouvinte do Estádio 97. Você tem o aplicativo do Energia, por lá você pode mandar sua mensagem, ou também mandando pelo e-mail estádio97@97fm.com.br. Aliás, jogo de Corinthians e Santos amanhã será mais cedo, é isso? 9 da noite, São Brás. 21. Às 21 horas amanhã o jogo. Então vai ser transmitido o jogo do São Paulo, né? Vai passar na TV? Deve ser, né? São Paulo, acho que é um pouco mais tarde, né? São Paulo é 9h45. 21h45. Então deve ser, eu acho que vai começar a ser praxe, viu, Sombra? Pelo menos em algumas rodadas aí do Campeonato Brasileiro, ele vai começar a aparecer mais vezes. Até que quinta-feira o jogo do Palmeiras também é às 9. Agora, peraí, os caras não passam o Santos. Semana teremos jogos ao vivo também. Eles não passam o Santos. Seja bem-vindo, passa... boa noite. Boa noite. Você nem falou na manchete do Santos. Ele passa a gambazada. Só a TV a cabo, velho. Entendeu? Hoje pode toda TV. Semana passa o jogo dos gambá e não passa. Seu time não dá audiência, seu escroto. Peraí, tá... eu não tenho time não, seu babá. Agora tá passando mais do São Paulo do que do Corinthians. Não é isso. Né? Aí quando tem o clássico tem o Corinthians, nem assim eles passam o Santos. Isso é absurdo, né? O que eu preciso fazer para assistir o Santos? Porque vocês assinaram assistir com a seleção TV. Brasileira? É que vocês assinaram com a outra TV. É porque eles gritam mais. Tá, tem mais emoção. Mas aí na final do campeonato passa de quem? Nossa. Como é que eles transmitem? É quando chega na final, né? Aquela outra TV, como é que transmite jogos? Tem voz hoje, quer me ferrar. Bola lateral, vai bater, lateral, bateu, que lateral, lateral, esporte interativo, a bola vai pra dentro da área. Mas tiro de meta, peraí, agora tiro de meta, mano. Tiro de meta, mano. Oi, comando, comentarista da Trans. Fala aí, mano, como é que você tá? Opa, tudo bem. Não, mas entra mais animado, senão você vai ser mandado embora, vai. Opa, tudo bem. E aí, beleza, como é que você tá? Tudo ótimo. Então, qual a expectativa desse jogo aí? Esse jogo bacana aí, Santos e Corinthians. Pô, melhor possível. Acho que teremos inúmeros gols e muitos tiros de meta pra você ver com essa empolgação toda. Esse é o Esporte Interativo, nosso repórter de campo, RG. E aí, RG, como é que tá aí embaixo? Ah, sensacional. Um frio desgraçado aqui, velho. Olha que bacana, vai bater o tiro de meta. Bateu! Que tiro de meta, Esporte Interativo. Ai, meu Deus, senhor. É, só com relação ainda ao horário dos jogos aí na quarta-feira, os únicos jogos que permanecerão aí nessa grade de 21h45 são os jogos que serão televisionados aí pela Globo, né? Sim. Outros jogos aí que não tem muito a ver, teoricamente, aí eles começam sempre mais cedo. O que é interessante pro cara que vai pro campo, né, velho? Porque voltar meia-noite pra casa aí é dose, cara. Bom, problemas técnicos sanados. Resolvidos. Tudo resolvido, já podemos ir aos ouvintes no 32847097. Oferecimento Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E antes, só do primeiro ouvinte, uma informação. Um ouvinte aqui que pelo menos me tweetou dizendo o seguinte: olha, tem uma amiga que trabalha no Murumbi e minha vizinha trabalha no Murumbi e as informações por enquanto que tem lá é de que a arquibancada será a R$80. Bela fonte essa, hein? Bela fonte. É meio preto. Falando. Pra 150 é uma diferencinha boa, hein? Alô? Alô? Quem fala? Thiago. Com TH ou sem o H? Sem o H. Com O ou com Thiago, U, enfim? Thiago, Thiago do quê? Thiago do quê? Thiago de Abreu da Rosa. Da Rosa. E quantos anos, hein, Thiago? 29. 2.9, RG. Ah, com esse frio aí, musiquinha de academia. Musiquinha de academia? Como é a música? Thiago, tô em cima, eu tô embaixo. Não tem jeito, velho. Mas comemos. Sensacional. Academia da porra do inferno. Como assim? Ah, é. Você até de brincadeira, uma academia que fica tocando essa porcaria. Ah, mas toca. Olha quem dança na academia. Pergunta se na cara. Essa música não toca no essa música não toca. Você dança, Sombra, que é isso? Cara? O Rude dança também. Hoje eu cheguei na rádio aqui, tava ouvindo o Bruno e Barreto ali no corredor. O Sombra. Tava ouvindo não, você veio assim, ô Sombra, ouve isso aqui que eu amo. Ele falou, você tá louco. Vem falar comigo. Eu não também. Falei amo, não. Pô, sabe quando você te dá uma vontade que você não sabe se vai por baixo ou vai por cima, você quer vomitar, cara. O cara cantando parece Silvério, né? Mas é muito ruim isso aí. Pelo amor de Deus. Não discuto o sucesso. Nossa, concordo, velho, não dá, não, é hein? Sucesso, tem refrão, beleza. Ah, tem refrão? Não, tem. Ué, mas é o que faz sucesso. Não, mas o engraçado é que é tipo, tem refrão. Tem refrão, não faz sucesso, não adianta. É a fórmula, verdade. 3 minutos e pouco com refrão é sucesso, repete 2 vezes, acabou, beleza. Acabou, é. Mas eu odeio. Não dá não, velho. Ô, Thiago, mas e aí, cara? Qual o bairro? Cidade Patriarca. É, Benjinha. O que é? Meu, que é o que você conhece? Deixa eu ouvir. Ninguém implicou ainda que não chama Cidade Matriarca. Oba. Não. Amigo, é o que eu conheço. Aonde é? Zona Leste. É. Tem um bar de quem? É, mano? Isso mesmo. Aí, o babaca. Ele tá sem voz hoje. Não dá pra fazer o grosso. O pior é errado. Igual. Não, mas o Zoc, velho. Mas que... O pior é que obrigado, Domênico. Você é igual, que é cara. Impressionante. Não, mas é quer dizer que... Não, quer dizer que tem que ter cidade matriarca se tem a cidade patriarca, é isso? Hoje em dia, né? Olha. Hoje em dia é melhor que tenha logo, hein? Ai, cacete. Não, você sabe com o que eu tô falando, velho. Já pensou, velho? Tem que ter uma... Fazer o quê, né? E aí, meu velho, e o time? Sobe o hino, mano, é Corinthians. Ah, isso aí, amigão. Hora de urinar. Ah, o time que despreza os ídolos. O negócio Thiago. É o seguinte, que coloca os ídolos pra escanteio. Despreza ídolo, a tua tia. Não fui tia, eu que esperei minha avó morrer pra colocar no canto amigo. Lá. Amigo. O cara escanteia. Essa mídia antes que compõe, inclusive, essa mesa aqui, eles tentam criar polêmicas no Corinthians dia após dia. Cara, tá foi certo? O Cássio que veio na imprensa falar. O Corinthians vem calando a boca de todo mundo aqui, inclusive desde o ano passado, quando o Corinthians, ele teoricamente, sofreu aquele primeiro desmanche depois da Libertadores. quando saiu ali o Guerreiro, o Fábio Santos, o Sheik, o Petros e tudo mais, ninguém apostava suas fichas no Corinthians, a não ser eu, tá certo? O Corinthians ali com o Jadson desacreditado, vindo de moeda de troca ali com o Alexandre Pato, o Corinthians com o Renato Augusto, que ninguém sabia se ia dar certo ou se não ia, e com uma série de outros jogadores, o Wagner Love extremamente contestado, o Corinthians foi lá e calou a boca de todo mundo ganhando o Campeonato Brasileiro. Esse ano, tenho certeza que será igual. Se o Corinthians não ganhar o título brasileiro, o Corinthians tem grandes chances de pegar uma das quatro vagas que levarão para a Libertadores ano que vem. Tô errado, amigão? Não, é isso mesmo. É que o pessoal fala muito aí. A mídia antes, né? Que ele já falou. Nossa, a mídia antes, mano. É o atual campeão brasileiro a ser batido. Também acho, cara. Também acho. E digo mais. Eu não vejo no Grêmio, no Inter e no Santa Cruz, talvez força e elenco pra segurar o Corinthians dando seta pra esquerda. Calma, mano. Mas quem é que você vê? Calma. Não, teoricamente são times de tradição, mas nenhum hoje tem o peso. Eu acho que assim, o São Paulo, dependendo da Libertadores, pode ser que chegue brigando. O Palmeiras tem um time bom, mas eu acho que não é pra tanto, precisa ali de reforço, sei lá. Mas o Corinthians é o que está a ser batido. O Atlético que vinha na Libertadores vem, acabou caindo, caiu no Brasileiro também. Então, amigo, calma, gente, calma. Ó, por exemplo, o Grêmio, Domênico, eu vou falar por que eu não acredito. Muito campeonato aí. O Grêmio, por mais que tenha jogado bem essas primeiras partidas, aí inclusive empatou com o Corinthians o primeiro jogo na estreia do Campeonato Brasileiro, é um time que não dá para acreditar. Tá certo? Não dá pra acreditar, mano. Não dá, Domênico. Não dá, não tem elenco. Time bom, mas não tem elenco, Domênico. Vai faltar elenco. Se perder o Juliano, quem vai jogar? Se perder o Luano decorrer, aí vai jogar quem? Entendeu? É complicado, mano. Se for ver quem tem elenco mesmo de jogador a substituir, quase ninguém tem. O Corinthians tem. O São Paulo tem. O Palmeiras tem. O Atlético Mineiro tem. Como não? Esses quatro que eu acabei de citar, na minha opinião, são os quatro que vão brigar lá em cima. O Inter. O Inter, Motinha, é um time que eu até acho que tem um bom time, tá certo? Tem aquele Andrigo que joga bola, tem o Sacha, tem o Vitinho. É um time novo, né? Conta, é mas um é time que tá. Novo, né? O Inter, Motinha, eu cansei de apostar minhas fichas e colocar o Inter em bolões aí. O Inter nunca chega em lugar nenhum. O negócio do Inter é ganhar campeonato gaúcho, RG. Sabe, não, mas... eu não acho que o Inter chegue. Acho que ele pode brigar, sim, talvez por uma zona de Libertadores. Sabe por que eu não acho que chegue, talvez, o Inter? É. Porque eu acho que o Inter, ele tá carecendo... tem um potencial, tem alguns bons jogadores, mas eu acho que falta algo no Inter, que é aquilo que o Benji às vezes falava do Corinthians com o Mano. Alguns jogadores de protagonismo. Sabe o que eu tô dizendo? Sim, eles não têm ninguém. Então, tem um grande de peso, nome de peso. Mas também hoje em dia, falta uma espinhazinha dorsal ali de um pouco mais de protagonismo. Mas quem é não hoje quero tem? Dizer... Mano, Domênico, se você pegar o Palmeiras... Se você pegar o Palmeiras, você tem... Ô, mano... Peraí... Fala, Thiago, por favor, você é prioridade. Não. Eu queria só... Acho que minha bateria aqui vai acabar. Eu parei o carro aqui pra falar com vocês aí. Maior prazer. Pô, todo nosso. Tento aí há anos, escuto vocês há anos aí. E talvez eu não consiga terminar o raciocínio de vocês aí na linha. E queria pedir até desculpas por isso. Imagina, mas, mano. Assim, não, ô, mano, tá louco? Oi? Tá tendo um ingresso pro estádio amanhã? Não, cara, não, infelizmente não tá tendo a torcida do estádio 97 pro jogo de amanhã, você não. Você tá falando pra ver o estádio na overnight ou pra ir no jogo do Corinthians? Pra ir no jogo do Corinthians. Chupa, não tem. Que chupa, respeita o vídeo, eu sou escroto. Você quer ir na overnight? Não, respeita o cara. Também não vai agora. Cara. Ah, deixa ele ir na overnight com a gente. Ele queria ir no Corinthians, deixa ele ver. A gente virou segunda opção. Vai ser lá na Vila o jogo do Corinthians. Não, é Arena. Na Arena. Tá na Maravilha, mas Belmiro é mais perto. É louco, perto é o seu fiosco. Ô, Itaquera, se você pegar da Sé até a Vila, acho que é mais perto. Aonde, seu idiota? Daqui pra Itaquera, do Marco Zero. Chegar primeiro lá. Não dá Vila, chegou primeiro. Deixa ele mandar um abraço que vai cair. Você quer ir na Fala aí, fera. Não, mandar um abraço aí pra galera aí da empresa Dias Ar-Condicionado aí. O pessoal tá sempre ouvindo vocês aí. Fazendo propaganda. Tá tendo a promoção da Zoom, recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Ganhou, você ganhou. Ganhou R$50 de crédito no cartão Zoom. Ô, RG, tá tendo uma moela aí pra me mandar pra gata? Qual o nome da gata? Lute. Como? Lute. Rude? Rude? Lude, L-U-D-D-Y. A Lude é gatinha. Lude Randute. Mas vê se você não ilude ela, eu vou mandar, hein? Sensacional. Essa foi boa, hein, gente? Mercadilho, nota 10. Ó. Foi bem, velho. Olha, foi... o puxador hoje, ó, é, cara... Já deve ter tomado antes. O puxador aí. Beleza, amigão? Então manda seu placar aí, mano. Corinthians e Santos amanhã. 2-0, Giovanni Augusto e Wendel. Boa, tomara, é, mano. Deus te ouça. É até engraçado alguém cogitar gol do lateral esquerdo, né? Não, mas o Wendel tá bem, mano. Tá bom. Mas obrigado pela audiência, então, parceiro. Valeu. Falou, fera. Viu, mano? Mas falou, só falando dessa questão do protagonismo... Sim. Né, então, por exemplo, eu acredito que você pega o Palmeiras, ele tem o Fernando Prass, que é um bom jogador, pode-se dizer, é um grande protagonista. Maior goleiro do Brasil, né? Você vai ter um Cleiton Xavier, você vai ter um Alexandre, um jogador um pouco mais experimentado. Dudu, você tem, Gabriel Jesus. Você tem um Dudu que ele faz... Você tá pagando pau, né? Tem aí uma certa trajetória no futebol. Você tem alguns jogadores mais experimentados e de qualidade boa, entende? Eu não quis pegar o São Paulo aí, porque o São Paulo também vai ter seus. Mas eu acho que falta um pouquinho de protagonismo. O Inter tá com o Sacha. Tá com... O São Paulo tem um Ganso. O Inter ele não tem jogadores tem assim. Mike, o Ganso, o Michel Bastos. O Sacha tem sido um bom jogador, não, mas, ó, mano. O Inter ele tem e lá... o Corinthians tem? Não, mas peraí, vamos lá, por tem. Partes. Com relação tem. Ao Corinthians... Mas peraí, gente. É, com relação ao Corinthians ano passado, de Panche, né? Muitas vezes você consegue Elias, esse protagonismo, Guilherme, durante o campeonato. É. Você pega aí, por exemplo, o Corinthians do ano passado, quando tinha lá o Jadson, não dá pra chegar e falar, depois que o filho nasceu bonito, todo mundo fala, tá vendo? Era o Jadson. Mas o Jadson já foi protagonista antes de chegar no Corinthians. Mas tinha ido pra seleção no São Paulo. Ele podia estar mal. Ele não tinha sido protagonista, ele até fez um bom ano. Chegou até na seleção. Então, ele fez um bom ano no São Paulo. Mas, mano, não é isso. Mas você, tá tratando da carreira recente do cara antes do Corinthians. Não é isso. Tô falando, em algum momento na carreira, ele foi protagonista. Mas é que tá, Sombra. O Corinthians ano passado, ele tinha lá um Wagner Love desacreditado. Você vai falar, o Wagner Love era protagonista? É. Era banco. Mas era é protagonista. Mas é jogador, mas foi. De peso. O titular, gente. Mas tem peso. Mas é que tá, Sombra. O titular era o Luciano. Mas o não companheiro é isso. De ataque do Luciano era o Malcom. O Renato Augusto, eu concordo. Pelo nome que ele tinha, já tinha jogado no Flamengo, foi jogar na Alemanha e tudo mais. Mas era um cara que vivia lesionado. Aí depois ele conseguiu aí, junto com o departamento médico do Corinthians, aí, se consertar. E aí teve uma sequência boa de jogos. Na prática, é lógico que o Luciano fez mais que o Wagner Love. Mas quando você, às vezes, vai para uma partida com pega para capar, muitas vezes o lado adversário, ele vê o Luciano de um jeito e vê o Wagner Love de outro. Lógico. Você entende? Tem muito também da psicologia. O que você enxerga no outro time? Se o cara vai ver o Corinthians, ele tá vendo o Cássio no gol, é puta goleiro, o cara fecha gol. É diferente você ver o Denis no gol do São Paulo. É verdade. É diferente. Então você, às vezes... lógico, às vezes na prática pode ser diferente, mas eu ainda acho que os times precisam ter os seus protagonistas. Por exemplo, mano, atual, hoje, pra mim o Tite achou o meio-campo do Corinthians. Então ele botou, tá certo? Ele tem lá Marquinhos Gabriel, tá com o... Giovanni Augusto e Guilherme. O Guilherme é um protagonista. Tem o cabelinho lá, o... Já não acho. Não, mas só pra chegar onde você disse que o Corinthians tem elenco. Se perde esse meio de campo, tem uma reposição? É que tá, RG. O Corinthians ele tem Danilo no banco. Ele tem Marlone no banco. Mas você concorda que o Danilo... Ele tem Romero. Danilo já não dá mais, né, pai? Mas, RG, por exemplo, o Santos, se perdeu o Lucas Lima, ele tem uma peça de reposição? Esquece. Entendeu? Né? Esquece. Geralmente, quando você tem aquele cara aí que é o diferencial do teu time, você não tem um reserva à altura. O Guilherme Sombra, que você citou, eu acho ele um excelente coadjuvante, assim como o Giovanni Augusto e assim como o Marquinhos Gabriel também. Eles têm tudo pra virar, talvez, um ator principal? Tem. Mas hoje, é coadjuvante. O Guilherme, naquela campanha do Atlético Mineiro, que o Atlético foi campeão da Libertadores, eu não coloco ele nem a pau, velho, como protagonista. O protagonista ali foi Ronaldo Gaúcho e Vitor, tá certo? Se você quiser colocar outros protagonistas, você pode falar do Diego Tardelli, do Jô, o Luan... Mas também não coloca o Luan. Então você coloca aí, RG, pela ordem, lá em cima, em termos de protagonismo, o Vitor que pegou tudo e o Ronaldo Gaúcho que levou o time nas costas. Mas fora esses dois aí, Sombra, tem o Diego Tardelli que foi importante também. Que também era protagonista. E o Jô teve um pico de audiência. Mas eu não coloco o Guilherme nesse patamar desses quatro que eu citei. Mas o Guilherme tá muito abaixo. Mas pode... O Guilherme passou boa parte da Libertadores sem jogar, gente. Então, ele marcou, acho que um gol na final. Mas a partir de agora, pode vir a ser esse meio campo do Corinthians. Um baita meio campo, velho. Meu amigo Santista Jeová pergunta quem o Tricolor vai colocar pra marcar Cristiano Ronaldo. Quem? Olha, eu acho aí, ó. Não, quem fez a pergunta foi eu. Olha aqui, o Bar. É o que você pensa. É o que você pensa. Bar, vem aqui, seja Lucão. Justo. Seu arrogante. Quem escreveu? Foi o Santista Jeová. Foi Jeová. Lucão. Lucão vai marcar. Santista. O Lucão vai marcar. Quem? Eu espero que a essa altura, em dezembro, o Lucão esteja atuando na Europa. Não, porque assim, ó a minha lógica, vou te falar. Vai, fala, Rodrigo Caio vai ser vendido. Que jogo que vai ser? Hã? Vai ser a final. Vai fazer o jogo do São Paulo e Real Madrid em do dezembro. DVD, Mota? É, São Paulo e Real Madrid em dezembro. O Rodrigo Caio vai ser vendido por muito dinheiro, lógico. Tá na seleção, vai se destacar, vai acabar indo embora. A nossa defesa vai ser Michael. A hora que o Rodrigo Caio entrar na zaga do Brasil, não sai mais. Ó, sabe tá jogando de volante. Torcer? Brasil, então, na hora que entrar, não sai mais. Não sai mais. Esse jogo seria o jogo do ódio pro Casemiro, Motinha. É verdade, é o jogo do ódio. Pra se vingar, né? Clube aí quer se vingar. É isso também. É, isso acontece, né? Mas a gente vai ter, ó, mano. Recebi uma mensagem. Captei vossa mensagem, Mota. Recebi uma mensagem. O Bolton, lá vem. Vejo Casemiro. Quebrando. Dezembro. Dezembro, porque eu vi Papai Noel. Assim. Esse é o corvo dos três. É, né? três olhos. Uma contusão horrorosa. Para, ô. Cuidado, hein? Tudo que bate e volta. Joelho dos parça. Tudo que bate e volta. Tudo que bate e volta, velho. Tá falando do badalo, né, menino? Olha, Domênica está atrás de você, assustada. Olha aí. Atrás de mim não, tá atrás de você. Ah, isso é normal. mano, vamos falar do cartão Zoom. Opa! É, RG, tudo que imagina bate o Lucão marcando o Cristiano Ronaldo. Nossa, dentro dessa cabecinha só tem sujeira, hein? Ah, de novo, olha aí! Quem diria, hein? Imagina o Bruno ali na lateral, velho. Fica frio, se bater, volta, velho. Quem diria, hein? Vai, RG. Você que usa bilhete único em São Paulo e conhece, mano, o Zoom, sim, viu como ele facilita a sua vida na hora de recarregar o seu bilhete único, não é não? Mas você sabia que Zoom faz muito mais do que isso? Faz muito mais por você, RG número 2. Manda aí, mano. Com o aplicativo Zoom, além de recarregar o seu bilhete único, ó, você pode pagar as suas contas onde você estiver, você recarrega celular de várias operadoras e pode até mesmo, RG número 2, ter um cartão de débito com a bandeira Mastercard. Aí é legal. Olha, hein? Só que legal, cara, é isso mesmo. Você pode até ter um cartão de débito junto aí com o seu aplicativo Zoom, Motinha. É demais, cara. Com certeza. Descubra agora mesmo tudo que Zoom pode fazer para facilitar a sua vida, cara. Aonde? Se você ainda não tem, baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar para você, ó. Z-U-U-M. Z-U-U-M. Isso aí, RG. Z-U-U-M. Tá esperando o quê? Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular e faça parte dessa evolução. E só lembrando, Sombra, igual o ouvinte amigão que acabou de participar também, o cara que entrar no ar aqui dizendo o seguinte: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Anotou a frase? Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Não é que ele concorre, não. Ele ganha. Ele ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Beleza! Boa. Rapaz, olha que coisa. Aqui um ouvinte nosso, ele fotografou um automóvel na rua, onde tem... está adesivado no carro. Série D, Série C, Série D ou Várzea. Lusa até morrer. Ó, isso que é torcedor, hein? Isso é modinha, hein? Isso aí é bullying, velho. Esse aí, aquele que tatua o time na pele... torcedor, né? Não tem jeito, velho. Tá certo. Esse é o Estádio 97. Tatuaria, RG, olha aí, olha. Momento TV Fama e o Estádio 97. Rádio Fama, hein? O Pedrinho fala aqui, olha, a namorada do Lucas é de família tradicional paulista. Ela é socialite. A família dela era contra o namoro deles. Era, né? Aproveitando o momento, né, Nelson Rubens. Vai jogar em Paris. Agora tá o sogro, a sogra, o cunhado. Aí vira um exemplo. Na festa de família, todo mundo, ó, tá vendo aqui, ó, o namorado da minha filha, aí abraça. Esse é bom. Aí eu vou fazer uma pergunta e aí eu chamo, lógico, o Domênico Gato, que é o cara que ele tem muita propriedade no que ele fala. Mais ele não imparcial. Fica, porra, velhinho. Não fica em cima do muro. Do Murilo. Não, nunca mureto. Você tem duas lindas filhas, ainda sim, muito pequenas, são criançolas ainda. É, uma já vai fazer 10, velho. É, mas é criança. Sim, mas... E pro 10. Pai é uma criança até os 40. Até a morte. Não. Quando tiver a criança. Até a morte é criança. É. Mas, por exemplo, Domênico, você tem aí a sua filhota, tal, etc, tal, ela fala assim, pai, amanhã vou no CCT, eu vou no CT do Corinthians. Jamais falaria isso. Não. Calma, não, você Domênico, não pode vir calma. Com essa. Domênico, desculpa. Eu tenho certeza da educação que eu dei pra minhas filhas. Não, calma, Domênico. Não, mas você não tá entendendo. Mas eu tô te falando. A questão, eu já tô falando pra você que eu sei a educação que eu dei. Se eu mudar de CT, serve a pergunta? Serve. São Paulo, vai. Não, São Paulo não dá. Também é. O Santos dá, é. As meninas tiveram uma boa educação, mas tudo bem, vai. Mas só, a sua irmã é São Paulina. Então pai e a dona Jamile também. Só um minuto, vou dizer pra você o seguinte. A Soraya é a única que... E mesmo assim tá quase virando, mas é... A Soraya? É, porque no doente. No domingo que estava lá. Você é louco. O domingo que estava lá, nem comemorou o gol do São Paulo. Ficou quietinha ali. Ah, porque é que também contra o Palmeiras no Morumbi. Eu acho que ela é louca. Ela ficou intimidada na sua casa. Você imagina? Você acha que ela é louca? Você acha que a Soraya. Vocês têm desculpa pra tudo, hein, negou? Imagina a dona quando convém. A dona Jamile olhando pra Soraya. Quando convém. Mas vamos lá, vai. Segue. Não comemora, Soraya. Faz de conta. Você bloqueou o jogo do Sombra. Não, mas eu vou. Vamos lá. Mas aí... Mas tudo bem, vai. Por um descuido, vai. Aí a filhona fala, pai, amanhã eu vou lá no CT lá de Itaquera. Mas o que você vai fazer, filha? Ô, velhinha, o que você vai fazer? Toma um café aqui com o pai. Café é o elixir da vida, acabei de tomar um. Tem um jogador bonitinho lá, eu tô saindo com ele. Christian. Não, não interessa. Tá saindo com um jogador. Tá namorando um jogador. E aí? E aí o quê? E aí? Domênico, pensa no dinheiro, cara. E aí, o que você vai falar pra ela? Pensa no dinheiro. Mas eu não penso em dinheiro. Não é ele que vai casar com o cara, velho. Ele ganha junto. Eu não penso em dinheiro. E aí? Ela gosta do cara, há um amor. Se ela gosta do cara, ela vai ser feliz com ele. Mas eu vou abrir o olho dela com relação ao que pode ser. É louco, Domênico. Tem que proibir, velho. Tem que proibir. Jogador de futebol, o cara quer passar o pinção em todo mundo, velho. Olha, eu vou te falar uma coisa. Mas é o que eu vou tentar conversar com ela. Você sabe quem é o mais aqui? Você não pode interferir no amor de uma pessoa. Lógico que não pode. Não existe como. Não, você não pode, mas deve. Como não? Não, você não. Por pro bem da sua filha. Como assim? Não pode mais deve? Tão louco, meu. Por bem da sua filha, velho. Tão louco. Eu vou tentar argumentar e trazer o que eu conheço das coisas aí de futebol, essas coisas. Mostrar pra ela o que acontece, velho. Mas aí é o seguinte, velho, não adianta. Independente de ser ou não jogador. Vocês têm aí, pode ser uma fábula ou não, né? O negócio da Romeu e Julieta. Ué, o pai não queria acabar em morte, velho. A família, eu quero ver você, a morte. Ouvinte, e aí, o que aconteceu? Você é ouvinte, torcedora aqui, ouvinte do Estádio 97. Você deixaria a sua filha namorar um jogador de futebol? Ei, Combrá, posso ser sincero aqui? Eu sei que esse preconceito você contra o jogador de futebol. Vocês não vão brigar comigo? Fala, vão brigar comigo? O negócio é o seguinte. Porque é o seguinte. O Lucas, a gente tá falando da história do Lucas. Por causa da história do Lucas, que o ouvinte mandou aqui, que a família era contra. Ela é uma social. E você acha tão anormal que haja famílias que não queiram? Mas é, não acho anormal. Mas talvez não é porque o cara seja jogador. Talvez a família dela fosse contra ela namorar qualquer um outro que não fosse do rol. Mas não, caso, mas é isso. Mas no caso ele é jogador e não é de qualquer outro setor. Ele é jogador. Ele é jogador, RG. Tem a pencha de, sabe? O cara é maloqueiro. A pergunta é tão sem cabimento? Ótimo. Vou fazer uma colocação aqui. Eu não acho o seguinte, ó. Particularmente, vocês podem até ficar bravos comigo, mas vai ser mais uma vez apenas. Ah, coitado. Veja lá o que você vai falar. Lá vem. Olha, atenção, lá vem. Louco. Pensa. Foco, louco. Não, mas é verdade, Motinha. Dá o mundo só tá de ponta cabeça do jeito que tá, porque os pais estão dando muita voz para as crianças. Eu sou contra a ditadura na política, cara. Mas dentro de casa... Aí você tá errado. Ó, a criança, ela saiu de dentro do testículo do pai. Não. Lógico que é. Que absurdo. Ó, uma filha de 40 anos, ela ainda é filha do pai, tá certo? Ela é filha do pai. O pai, ele tem posse em cima da criança, RG. O pai é como... Ó, o pai é como se fosse... É criança. É um carro, velho. Tá certo? O pai é dono daquela carro, criança. Mano, você tá maluco. Mas quando casa no Passo Dutti... Não pode ter, vocês estão loucos. Sabe por quê, Domingo Gato? A criança não pode ter essa voz ativa que tem hoje. É por isso que criança bate em pai. Hoje, o poste tá mijando no cachorro. Isso é verdade, tem muita criança aí, pelo amor de Deus. Mas aí tem educação e educação. Mas não é isso, Domênico Gato. A criança, volto a falar aqui, você vê aquele serzinho angelical, careca de olhinho claro, que mija na fralda, a criança... É um ser encapetado, Sombra. Mas vocês estão generalizando. Não, encapetado não. Mas mano. É verdade, velho. A criança é um semidemônio. Semidemônio, você tá maluco? Não é verdade, a criança... Olha o que ele tá falando, RG. A criança é egoísta. Vocês deixam, A criança é egoísta, tá certo? A criança, ela por natureza, ela tenta arrancar o mamilo da mãe. É verdade, a criança com fome, ela tenta arrancar o mamilo da mãe, gente. É verdade. A mãe, na hora de amamentar, Sombra, imagina, a mãe empedrou o leite, velho. E ela sabe que a criança quer mamar. Vai humano com essa história de novo. A criança, ela... Como é que ela chora? Aí a mãe fala, nossa, lá vem. É que vocês não têm o mamilo pontudo, tá certo? Vocês não têm. Ah, você tem. Você tem, eu tenho. Mas eu me coloco no lugar da mãe. O meu mamilo é gostoso. Então, só uma boa. Ó, o mundo tá de ponta cabeça porque muitas vezes os pais ouvem demais as crianças. Eu concordo com ele, hein? Eu antigamente, aí o bolso. É, isso aí. Antigamente, Sombrado, não é que eu chegava e escolhia. Não, vocês não podem deixar isso. Mas é verdade, Domênico. Antigamente, chegava num restaurante, velho. Não é o que eu queria. Ai, pai, eu quero picanha, eu quero isso, quero... Não, não. Meu pai fala, você vai comer legume, porque isso faz bem e acabou. Você não gosta, o problema é teu. Vai comer, velho. Olha, pra educar a criança... E tem gente brava com você, hein, Domênico? Ah, não, peraí, só pra educar. Esse papo você fica... É a educação, isso aí? Não, é que o Domênico lançou... Eu quero complementar o mano, hein. É que o Domênico lançou um papo aqui que... Ah, ela tava deixando de ser São Paulina. Tá... Pô, você arrumou uma confusão, velho. Olha só. Você arrumou uma encrenca, mano. Do que vocês estão falando? É, quando você chegar em casa, você vai ver o que você arrumou. Vai entender. Tô entendendo. Você vai ver. Amanhã você me conta. Mas eu não menti. Eu vou aliviar pra você agora. Fala, Bolsonaro. Não, é só uma coisa. O que você quer? A criança tem que ter educação boa. Eu acho que... Mas o mano tá generalizando. Não, peraí. Deixa eu explicar. Nesse momento eu vou sair do estúdio. Então, por favor. É cheiro de cândida. Lá vem besteira. Olha só. Deixa eu falar uma coisa. Fala. Três palavrinhas, né, que você põe educação numa criança. Quando ela encheu o seu saco. Quais são as palavrinhas? 38. Hã? 38. Você tá louco? Vai educar a criança com 38? Não, você pega a arma sem bala, só pra assustar. Não. Da mesa e fala, ó, o papai vai pacificamente esquentar a papinha. Nem por brincadeira. Entendeu, pode... amorzinho? Entendeu? Não. Mas, Bolsonaro, você é uma pessoa tão meiga, né? A gente repara como ele é gentil, como ele é dócil. É pacificamente. Essa é a palavra da vez. Quem foi que disse que antivírus deixa seu celular lento? Que nada. Experimente de graça o melhor antivírus e ainda concorra a R$100 mil. Envie a palavra GOL para o número 22030 e baixe agora. O Estádio 97 também tem oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Ah, agora vou falar de um assunto bem legal aqui. Vou falar para você que está em dúvida. Ou que você que vai renovar seguro, ou você que vai fazer primeiro o seguro do seu automóvel, né? Preste muita atenção. Porque assim que você estiver com o seu automóvel, pode ser muito comum que quando baterem em você, você vá tomar um belo de um susto, né? É, às vezes tá lá no trânsito, aí você só ouve a freada. Ah, rapaz! Mas presta atenção. Se quem bater em você for a atriz Paola Oliveira... Porra, bate de novo. Paola Oliveira. Quantas vezes quiser. Paola Oliveira. Porra, nossa. Você deixava ela bater em você? Nossa. Hã? Até o chamado. Jesus. Podia até usar um chicotinho. Meu amigo, fique tranquilo. A Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto que eles liberam conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. O aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. E aproveite, já que você vai estar com o celular na mão, peça para fazer uma selfie com a Paola, senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97. Que é isso que o cara escreveu aí? Não, mano, é louco. Mano, é louco. Foi a frase que eu utilizei, mano. Mas não pode, você tá louco. É verdade, Domênico Gato, todo mundo fica... Que frase que você utilizou? Não, mas nem... Eu falei que a criança é um semidemônio. Mas é verdade. Olha, mano, eu vou falar. A criança que mora na parede do lado do meu quarto, eu acho que o mano... Você tem mais um... A criança mora na parede? Então eu vou começar até comprar papinha pra ela. Porque o drywall, ela é um invite, espírito. Meu, não, olha, antes fosse. Eu fiz, eu faria uma oração antes de dormir. Ela falou, não, viu, mano? O, posso o, falar? É. Tira até o semi da palavra, da frase que você fez. É um demônio. É. Você fica reclamando de uma criança que, segundo você, está do outro lado da parede. E se você descobrir que daquele outro lado não mora ninguém? O apartamento tá. Olha, vazio. Infelizmente eu sei que moram pessoas. Ah, estragou a brincadeira. É. Não, desculpa, é porque isso me revolta, porque eu não consigo dormir mais. Mano, continua. Você disse que você dorme tarde. É, se você soubesse, esse que não... é o problema. E a criança, 8 da manhã. Se você soubesse que não morava ninguém, era pior, né? É, grita pra caramba. E, ô, mano, você ia concluir aí ou não? Não, eu ia falar com relação à criançada. Minha namorada me mandou uma mensagem aqui, ó. Ô, cadê as amigas dela, hein? Ah, ela tá, ficou chateada com você. Qual, mano, qual é a amiga mais gostosa da Thaís gostosa pra você apresentar pro Rudy? É, ô, mano, você não apresenta uma, pra cara. É pra apresentar pro Rudy. Ele fala pra eu bloquear o Tinder e ele não apresenta uma mulher pra mim. Mano, eu falei amiga dela. Mesmo assim, mas respeita as amigas dela. O negócio é o seguinte... Quem é amiga dela? Sei lá quem é amiga dela. Mas casaram todas? Dela, sim. Então, é tudo pra... Não, sempre tem alguma que tá solta. Não, mas peraí, é que o Rudy hoje... O Rudy, ele não é um cara pra casar. Eu não apresentaria uma amiga da minha namorada. Não é pra casar, mano, é só o Rudy. O que ele quer hoje? Ele quer trocar o óleo. Madeira. Então, só uma amiga da tua namorada quer trocar o óleo com o Rudy. Olha, você, madeira. Assim, essa seria boa pra trocar o óleo. Não, não. As amigas da minha namorada são meninas que estão procurando um relacionamento sério. E eu não colocaria no pente do Rudy hoje, porque o Rudy, ele tá querendo descarregar. Ô, mano. Ô, Sombra. E não é do mesmo nível. Ô, mano. Só qual amiga da sua namorada que você acha mais gostosa? Eu não falo a respeito disso, porque eu não acho. Eu tenho respeito por ela. O Bach mandou falar, o Bach. Pra você é homem, quando você olha pra você, vê assim, lógico, seu irmão. Você vê lá, você vê a Patrícia de barba, musculosa. Oi, Maurício. Você não pensa em nenhum momento assim, pô, puta gostosa, hein? Não. Nunca. Juro que não. Não, pera, vamos parar de colocar o mano numa situação desagradável. Peraí, também. Para, todo concordo. Mundo vê, todo aí homem eu não vê. Concordo. O que, aí que eu tem que falar que a outra mulher é bonita, velho? Não, mas. Não, é gostosa. Assim. Não, tem que ser bonita também. Não, mas é com relação para não ficar pelo nojento. Vocês entenderam, o mano não apresenta porque não é do nível do Rudy. Eu ia falar da criança, porque daqui a pouco vão começar a me xingar e também distorcer o que eu falei. Então, mesmo, monte já. As babás. É, o negócio é o seguinte, Sombra. A criança, cara, eu sei que é dolorido dizer isso. Tá certo? Porque as pessoas olham uma criança no carrinho, andando no shopping. Não é que serzinho bonitinho e tudo mais. Você puser o dedo perto, ela morde. Ela tenta. E morde, você tá maluco. A criança com, aquele com aquela gengiva de baile que ela tem. Você tá louco. Mas é verdade, Domênico. Não é verdade. A criança, ela nasce, Sombra, com um instinto primário. Não, que isso? É um instinto primitivo. Tá maluco. É, ela tenta sobreviver. É. Ela vê aquele mamilo da mãe, tá certo? É sangrando. Ai, que nojo! Ela morde mais forte. O dia que você tiver um filho, você muda totalmente seu conceito. Não vou mudar. É instintivo. Ela quer, você estaremos vivos pra ver isso. Domênico, é que você nunca viu o mano falando como é que ele vai dar banho no filho dele. O negócio é o seguinte. Isso fala agora, como é que você vai dar banho no seu filho, mano? É, lava jato. O negócio é o seguinte. Eu fico com dó da namorada que tava escutando. Ele faz esse monte de abobrinha, velho. Ela já se imagina sangrando. É, isso que dá dó. Gente, tá difícil, gente. Nunca vai querer ter filho, velho. Ele fala, respeitar as amigas dela, você destrói. Ele destrói tudo. Ô, mano. Nunca vai ter filho, velho. Ela falou aqui, essa Paola te algemar, aproveita pra cortar seu cu. Tá vendo? Ô, mano, o César Leite falou assim, pra educar a criança faz igual os pais japoneses. O cara que castigaram o moleque, deixaram ele no meio do mato. Eles estão até agora lá. Mas é assim que aprende. Aprende o quê, mano? Não acharam, criança. Aprende a sobreviver na selva. Mas não acharam, cara. Eu garanto que esse moleque nunca mais vai se perder no centro de Tóquio, se ele sobreviver. Olha, nós temos mensagens chegando através Eu nem consegui concluir. Vão começar a me xingar e eu acho que vocês. Vai, TCC agora. TCC. Uma informação aqui do Palmeiras aqui é o seguinte, o Cleiton Xavier não enfrenta o Grêmio, tá? Tá se recuperando de dores aí na coxa esquerda. Notas então não enfrenta. Se de repente o Cuca falou, o Moisés pode entrar, né? Deve entrar na vaga do Roger Guedes. A gente falou, né? É verdade. A vovó queria o Moisés. É. E ainda ele tá esperando pelo Egídio, que deve jogar o Egídio. Matheus Salles também. Se não jogarem, joga Zé Roberto e Thiago Santos de novo. Mas de novo? De novo. Alguém, pelo amor de Deus, leva o Egídio numa clínica melhor. Pelo amor de Deus. Mas relaxa, Zé, o Kelvin não joga. William Barbosa Mota escreve pra nós, dizendo, sou fã do estádio há 5 anos, curto muitos comentários, principalmente o nosso amigão, no qual eu sou muito fã, Domênico Gato, o rei do rádio, mais imparcial. Obrigado. Eu tento ligar no programa há anos, mas infelizmente não consegui até hoje. Enfim, gostaria de fazer um pedido a todos vocês. Eu tenho uma camisa do Palmeiras e eu gostaria de fazer um quadro com ela. Existe a oportunidade de vocês autografarem pra mim? Muito obrigado a todos e Forza Verdão. Caraca. Quem manda William Barbosa Mota. Existe sim, mas claro. Mande seu e-mail pra bar@97fm.com.br. Agenda um dia, você traz aí. Eu autografo, eu vou defecar na caneta. Você tá louco? Defecar na tua cabeça, seu trouxa. Olha que idiota esse homem, viu? O Fernando Gonçalves Ferreira. Boa noite, rapaziada. Tudo bem? Concordo plenamente com o Mano sobre o preço do ingresso. Sou sócio-torcedor desde 2013. Pago R$30 por mês. Tenho prioridade de compra de 48 horas pelo meu plano, mas como estou com 7 jogos consecutivos, consegui 60 horas de antecipação. Porém, o meu plano só garante a prioridade. Mas de que me adianta ter 60 horas de antecedência e não conseguir pagar R$150? Poderia muito bem ter guardado o dinheiro dos jogos com 3 mil pessoas e quando ninguém acreditava, para ir neste momento de oba-oba. Pois desculpa, mas eu acho um absurdo o ingresso nesse preço com a justificativa dos gastos. Se a diretoria fosse um pouco mais inteligente, é melhor ter 40 mil a 10 do que 10 mil a 40. Mais do que isso, acho um desrespeito comigo e com os outros 3 mil que estiveram lá tomando chuva quando ninguém acreditava e dar prioridade para aquele que tem maior poder aquisitivo e nunca vai. Saudações tricolores, tricolores, Fernando Gonçalves do Capão Redondo. Mas, Fernando, é que a gente estava fazendo uma discussão sobre um ingresso de R$150, uma especulação. Ninguém confirmou que o ingresso é R$150. Até uma fonte aí, que é do Impretzel aí, da pipoqueira, que é fala com o guardador de carros ali, chegaram a dizer que seria lançado a 80. Eles lançaram num blog agora. É. Lançaram isso. Qual é o nome do blog? Blog São Paulo é Poesias. Poesias? Você sabe que tem o São Paulo Jackson, frases, né? O Jackson Alexandre fala... abraço pra todos e pro Motinha. Vai pro Alasca, Mota no Alasca. Eu entendi por que Mota no Alasca. Sei lá, velho. Você gosta de frio, Mota? Jackson Alexandre. É pra ficar com o Tobinha duro, né? Você gosta de frio, Mota? Pode ser isso. Ah, esse Jax é aquele que ia aparecer, que vai vir aqui estranho no ninho. RG, o Leonardo da Avanço, ele pergunta por que o Dorival não coloca o Rolon. Rolon, porque a resposta é simples. Como todo técnico diz, ele é que está lá todo dia, ele é que treina todo dia. Aliás, ele fala Maxi Rolon. É. Maxi Rolon. Eu colocaria o Rolon. Isso é desodorante da Bozano? Parece, né? Sim. Então. O Max, ele diz que uma perna só é melhor que o Paulinho e o Longini juntos. Ah, pode ser, mas é isso. Como que a gente vai discutir com o técnico que está lá todo dia e treina o time? Né? RG, o Rolon é Longini? Não, esse... Nossa, Longini não, tá, pelo amor de Deus. Fala Felipe Otani. Mano, fala aí. Sim. O que você acha de quando o Tite sair do Corinthians, o Silvinho vir? O Silvinho, ele tá fazendo aí uma das experiências fora do Brasil. Aí o cara tá lá trabalhando no exterior. Mas precisa ver, cara. Muitas vezes o cara, quando vai pra lá, por mais que eu respeite, tem que fazer isso mesmo, tem que buscar talvez informações lá fora. O futebol brasileiro sempre ficou naquele negócio do a minha qualidade técnica, vou colocar a bola naquele jogador e o cara vai conduzir meu time pra vitória. Mas precisa ver também como é que o Silvinho vai estar, né, cara? É. Muitas vezes o cara, por mais que ele esteja se preparando lá fora, Sombra, quando pegar um time grande mesmo aí pra comandar, pode ser que o cara não vá bem. O Leandro Mota. É um nome, amigos, qual camisa 10 ideal pra qualquer time no Brasil? Um camisa 10 bom e barato. Não tem, velho. Tudo que é bom custa caro, velho. Não tem jeito, velho. Onde tem camisa 10 bom e barato? Bom e barato, você tem que... Bom e barato tem que descobrir. Bem antes, porque né? Porque caro tem. Bom e barato você só arruma no Braz, velho. No Engabaú tem o bom e barato, viu? Onde tem, calção? No Engabaú, a partir das... 3 da manhã. Mais ou menos isso. Aquela pracinha dá medo, velho. É. Bom e barato. Aquela pracinha dá medo. Cara, tem que morar, é o esquema, véio. Meu, verdadeiro. Tipo esquema Alemanha-Brasil, 7x1. Isso é uma vergonha, tá? 7x1, né? Sensacional. Olha, tava falando agora da Engabaú, cara. 7x1 é boa. Aquele pedaço do centro de São Paulo é muito bonito. O teatro municipal. Sim. Não à noite, né, mano? Então, mas é abandonado. Tá, poderia ser bonito também à noite. Mas tá cheio de... Estão gravando o Walking Dead lá. O capítulo do Walking Dead. Só tem zumbi andando lá. É, mesmo, velho. Virou São Paulo Holândia, velho. Zoado, velho. Zoado. O Demetrius Olive, ele falou assim, é vereado judaico ou o Ben já foi no enterro da Araci? Vereado. Viu? Foi no enterro da Araci. Onde você tá, ô? Onde você tá? Amigo, se eu te falar... Araci não morreu. Mas onde você tá? Amigo, Zona Norte. Zona Norte é Santana. Aí, Santana. Santana, você tá em Santana. torcedor gremista escrevendo para nós, o Oliver Jerônimo Wolf. Boa noite, amigos. Wolf. Parabéns pelo programa. Aviso o Mano que o Grêmio pode ser campeão, sim. Nessas três últimas rodadas, teve desfalque na zaga, lateral, meio de campo e ataque. Substituídos à altura. Ei. Temos o Jeromito na zaga. Ei. E Luanel Messi no ataque. Ei. Então, deixa eu falar, Paquito. Mas o Jeromel é bom demais. Olha lá, é Paquito. Bom. Vai lá, é Paquito. É, mas, ó, Paquito. A parada é a seguinte, mano. A parada é a seguinte. No começo da São Silvestre, na largada, mano, eu vejo o Chapolin, eu vejo o Superman, Batman. Eu vejo o Lanterna Verde. É. Esses aí são os coelhos da prova. Mano. Lanterna Verde é o Palmeiras, pegar, mano? Mas o Corinthians tá lá também. É. Mas a hora de pegar a subida da Brigadeiro, velho, aí quem ganha sempre é keniano, velho. Que é aqueles caras que tem 1,30m só de perna. Só de lapa. É que o Grêmio Internacional tem que surpreender, né? Porque até agora eles sempre foram apostas, mas não chega, né, cara? Ô Sombra, deixa eu falar um negócio rapidinho aqui. Vocês viram que o Maurício Matar foi expulso do programa do Jô? Alguém tava assistindo? Ah, ele foi expulso, não. Não é que foi expulso. Não, foi expulso. Assim... Não, mas acabou antes a entrevista. É como a expulsão é educada. Você tava assistindo? Não, eu não estava assistindo, mas eu li. O Maurício Matar estava no programa do Jô Soares. E aí? Aí, o Maurício Matar falou, posso dar aí o telefone, etc e tal, dos meus contatos, etc. Ah, pode sim, dá o seu telefone. Não, melhor não dar o telefone, vamos dar aqui minha mídia social, porque agora a senhora já tá quase todo mundo dormindo com cobertor. Mandou assim? Debaixo do cobertor. É. Ninguém vai pegar caneta pra anotar telefone. É. Então guarda aí as mídias sociais, depois acessa e vê meu contato pra eventos e etc, né? E aí? Aqui tá escrito que o João falou, então vai-te embora. O que você tá fazendo aqui? Tá todo mundo dormindo, então vai-te embora. É, mas não, mas foi na sacanagem. Mas não foi um negócio assim, não, vamos acabar já. É, não acho que é sacanagem não, viu, RG? Porque... Não. Não, o Jô... ficou subentendido. Você tá tudo dormindo, o que tá fazendo aqui? É, mas não foi, né? É que o Jô é... O Jô tá por conta, né? O Jô já tá por conta. Não foi o Tiririca que foi lá... E ele fazendo pergunta lá de política. E o Tiririca fugindo. Aí na hora que o João... Então acabou a entrevista. O Tiririca fazendo mais jada. Ele falou assim... Ah, você já falou mais do que lá no Congresso. É, mas nossa. É engraçado que quando ele entrevistou a Dilma, ele não perguntou nada demais. É, com o Tiririca ele quer falar. Você viu da garota também, né? Que tava lá com um amigo e que ela disse que o namorado tava viajando e ele ficava batendo na tecla que ela podia transar com o cara, que era amigo. Pô, quer dizer, ficou uma situação... Ela deixou ela numa saia justa. Coisa que a gente não faz aqui. É, mas aí no final ele fala, pô, só não pode ter penetração, pô. Sacanagem. Mas ó. Mandou no ar, velho. Mas o negócio é o seguinte, com relação a esse negócio de corte aí, é RG número 2. Rixa. O Jô, ele é meio da pá virada, velho. O Jô não é flor que se cheire, não. Ah, véio. Foi pedrada mesmo, RG. Lógico que foi. Vamos aliviar aqui. É igual aquela mina que aquela vez foi no Faustão. Lembra aquela doida lá, aquela Big Brother que foi no Faustão? Mas se nada der certo, eu viro bailarina aqui. Não, eu viro bailarina, A bailarina do Faustão. Essa aí chutou o balde, velho. Né? As minas olhando pra ela, assim, tipo, com uma cara assim, ó. Eu sou o bucho olhando o salão. E o pior é que as bailarinas do Faustão são gente boa, inteligente. Pessoas legais. Aí você vai passar pano. Elas têm faculdade toda. Aí você vai passar pano agora. Com quais você tem amizade? Não, nenhuma. Eu conheço uma que lá da época de Ubatuba, mas eu nunca mais falei com ela. Aí vale passar pano. Quando convém, né? Não, mas eu só tô dizendo que ela, pô, ela falou como se as meninas fossem ignorantes. Por que você não fala das meninas do Raul Gil, por exemplo? Inclusive, um abraço pra menina do Xidid aí, que eu vou levar elas no show. Né, amor? Tá saindo com as meninas da rádio aqui? É hoje, não, é quinta, né? O Mota transmite o programa, e ele falou, pô, vocês vão fazer uma coisa pra mudar. Eu falei, põe ela sem camisa aqui um dia. Ela sem camisa? Você acha que isso aqui é o quê? Nua tonto. Não, Sombra, mas o negócio é tranquilo. Meu, as ideias dele, velho. Eu falando, eu vou colocar uma câmera ali, né, pra filmar, pra fazer o live no Facebook da rádio. Chamando uma GoPro por baixo, assim. É, olha isso. Não, mas... São outros tempos. Se alguma tiver alguém do programa, a sua chance de sair com ela... Já era. Nós vamos falar, esse cara é aquele tarado. A Dote Larissa. O ferradão. A Dote acabou. Beijo, Dote. Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia, 97 FM, oferecimento da Acer, construindo com valor. Também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos agora para o momento sem parar, vamos lá? Vamos. Agora é a hora do momento sem parar, por que não? Sem parar agora funciona com único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida, é pulseira VIP do seu carro. São três ouvintes na sequência que vão ser rapidinho. Rapidinho. Como é o sem parar. Depois de duas semanas, toda a comida acabou. E a senhora fome fala que não fica fome, mal. Né? Essa voz é do Domênico. É. Alô? Alô? Não, a risada não, a voz. Eu consegui, baralho! Alwin! Manda o teu nome completo, brother. É William Rock dos Santos. William! É o Rock! Rock! E quantos anos, velho? 30, Dodô. 3.0, RG. Ah, ele vai de William, eu vou de Ferrari, velho. Sensacional! Por aí, tradição, tradição. Puxador não gosta de Ferrari. Pô, puxador, uma hora é 10, outra é 10, tá louco. Puxador não gosta de Ferrari, velho. Eu, hein? Ah, não gosta da Ferrari? Não, não gosta. Ele gosta da McLaren. Ah, McLaren. Entendi. Oh, e qual que é o bairro aí? É Vila Joaniza, Dodô. Joaniza. Oba. Aqui na Zona Sul. Zona Sul, né? Ô, tem o bar lá do... O bar do Zeca, você conhece, RG? É o bar do Zeca. Alô, Zeca. É, tem o bar do Zeca lá, a gente come um... O Sarapatel. Aí a gente come, sabe, um vatapá. É mó legal, meu. Joaniza, vatapá coxé. Tem mais joaninhas aqui em São Paulo. É mesmo, aquele, né? Aquele bichinho, Joaninha? Joaninha, sim. Vagalume, tá tem acabando sim. Tudo, mano. Não, mas vagalume nunca no meu bairro tem. Não, aqui, né, não, mas tem, mano. Meu bairro tem. Joaninha? Tem. Que é perto do Ibirapuera ali, né, velho? E de mato. Tá bom, hein, Joaninha, é o... Libelo. Passarinho pra caramba, velho. Qual que é o time aí, brother? É, Tricolor, o mais querido do mundo. Ô, menino! Tricolor! Inclusive, abraço tetra. Aí pro Guilherme, chefe da minha mãe, que é São Paulo e não tá ouvindo. Falou, Guilherme, chefe da mãe do Rude. Ó, mas peraí, Tricolor tá tem o Grêmio, tem o Fluminense, tem o Bahia. Não, mano, não, mano, você é um cara inteligente. É o maior campeão do mundo. De dá, todos. Inclusive, o campeão da Libertadores de 2016. Com certeza. Ah, chupa todo mundo. Ninguém acreditava, a gente tá lá, velho. Calma. Mas ó, o maior clube em termos de conquista, Sombra, é o Real Madrid. Inclusive o Real Madrid ganhou a 11ª Champions League, velho. É o maior lá? É. Quem é o segundo? O maior clube da Europa é o Real Madrid. Não, quem é o segundo que ganhou mais lá? É o Manchester. Quantas? Acho que é... O Barça tem 5, né? Acho que é. Peraí, vou ver aqui. É, o Real ganhou mais. Mundial, o Real Madrid tem 4. O Barça tem... O Manchester... Tem 4 e eu acho que o Barça tem 3, né, mano? Você tá falando isso, você sabe? Mundial. Tá... Não, Mundial, eu vi hoje até. Tava vendo aqui porque eu tava falando, eu quero ver quando o São Paulo... Mas e o Tricolor? Ano, em que lugar que o São Paulo vai ficar em título mundial? Aí eu vi que vai empatar com o Real Madrid. Nossa, ficou aquele calma, né, velho? Calma, né? Todo mundo aceitou. E aí, Tricolor, aceitou, São Paulo tá precisando? É muita... Todo mundo espantado. Engraçado que aí não tem. Todo mundo mano aceitou. Quando o mano fala, tem lá o... Como é que chama lá? O momento, vamos falar. Aí o outro não tem. Quando convém. É o certo. Todocinho, garotinho doidinho do Didi. Você não acha que tá exagerando, não, hein? Por que exagerando? Cuidado aí com o cartão vermelho. Não falei nada. Ué, cadê o cartão novo? Aquele do... Porra, não falei deixa nada. Deixa a minha gata quieta. Tem um cartão que é citado. Mas não é minha gata, é o Domênico Gato. É uma gatinha com dois peixes. O que você acha William? Que o São Paulo tá esse precisando trazer? Esse que é o Milan que tem, hein? O Milan é um grande vencedor. É o segundo maior, falou aqui. É. Mas o William, vem cá, vamos falar de Tricolor. Quem mandou foi o Thiago. O Thiago que foi com nós pra Espanha. Nosso Tricolor, rapaz. Antes de falar aí do Tricolor, eu queria parabenizar vocês pelo programa, cara. Eu escuto vocês há mais ou menos uns 15 anos e desde então eu tento ligar. E eu tô tão nervoso aqui que eu não sei nem se eu vou conseguir falar tudo que eu pensei esse tempo todo. Mantenha. Mas assim, eu queria parabenizar porque o programa de vocês é fora de série. A gente que fica no trânsito aqui esse horário. Vocês, eu fico rindo dentro do carro que nem um louco. Acho que o povo olha pra mim e fala, esse cara é meio louco, tá rindo sozinho dentro do carro. Enfim, queria só parabenizar mesmo, porque o programa de vocês é excepcional. Mano, claro. Concordo com você. Criança tem que tomar umas porradas de vez em quando pra poder respeitar. O pessoal vai cair batendo aqui, isso tá louco. Não, bater tá errado, velho. Eu não sou a favor aí do pai dar uma chapuletada na molecada, não. Tem que trocar ideia. Dá um remedinho. Mas mostrar quem é que manda. Vocês estão malucos. Eu mesmo, Bateu, eu não sou a favor de bater. Sabe por quê, amigão? Eu já tomei muita pancada na minha vida, velho. Você tá aí, velho. Eu era arteiro, mas, ô Motinha, eu acho que a porrada nunca é o melhor remédio. Mas o pai tem que mostrar pro filho quem é que manda. Fala, maluco, você saiu do meu saco, você tá querendo bater de frente. Não, você fala isso pra criança. Olha, sabe por que eu acho de vez em quando uns tapas não faz mal? Porque, cara, quando eu era moleque, eu aprontava pra caramba. E de vez em quando eu tomava uns cascudinhos do meu pai. Sim. E aí, cara, quando eu ia aprontar de novo, eu ficava sempre com medo. Eu falava, pô, se eu aprontar, chegar em casa, o cacete vai comer. Então, eu evitei de fazer muita cagadinha aí na minha vida, porque eu tinha esse medo, cara. Então, eu acho que de vez em quando, um tapinha de leve não faz mal, não. Não pode. Cascudo é calmante, velho. É. Dormonide. É Domênico, bom. Você nunca tomou uns tapas do teu pai? Não, já apanhei, mas não, do meu pai não, mas da minha mãe sim, mas é... Ah, apanhei tá espada de São Jorge. Mas uma coisa, outra coisa. Não é porque bateram que eu sou obrigado a meter-lhe o cacete em todo mundo. Olha, a informação é que o Milan, errado, o Milan tem 8 Champions. Milan tem tudo isso. É o segundo. É, o Milan é o segundo maior vencedor, mas... Real Madrid. Manchester tem 3. Eu acho que o Milan tem 7, viu, Sombra? Ó, dos vencedores aqui, pela lista que eu tenho, o Real Madrid com 11, o Milan com 7... O Liverpool com 5, o Bayern de Munique com 5, o Barcelona com 5, o Ajax com 4, a Inter de Milão com 3, o Manchester United com 2, o Benfica com 2, a Juve com 2, o Nottingham Forest com 2, o Porto com 2. E aí tem um monte aqui com uma só, o Celtic, o Hamburgo, o Olympique de Marseille. Celtic? É, caramba! O Chelsea, o Aston Villa, o pessoal tá Borussia confundindo, Dortmund, mano. Eu falei que o Manchester United, eu falei mundial, viu, gente? O Atlético não falei tem, né, mano? Champions. Ah, não é Champions. Não tinha nenhuma. Falei mundial, mas tem 4 tá mundiais. O Atlético, mas, o William... Não... Desculpa, Soma, o Atlético não tem nenhuma. Era a primeira que eles iam ganhar. É, lógico, a gente brinca aqui e falando, ah, vamos enfrentar o Real, fica só... Assim, tem uma torcida muito grande, né? Mas a gente fala na brincadeira porque ninguém tem a certeza de nada. Agora... Atenção, não é, cara, injusto dizer que a gente tem pelo menos 25% de chance de estar lá. Lógico. Né? Sim, mas você acha que é uma boa ir pra lá, sim? Ah, eu para, acho, porque é legal ir lá, e quando a gente vai lá, a gente costuma ganhar. Você não deve ser o novo Santos, hein? Não. Exatamente. Não. A gente já foi lá. Ô, mano, não. Toda vez que a gente vai, os caras sabem, putz, os caras falam, putz, São Paulo. Aliás, o São Paulo já goleou o Real Madrid. Sim. O Real Madrid é nosso freguês. Freguês. Freguês. Mas peraí, a última vez que o freguês. São Paulo foi, a última vez que o São Paulo foi, Sombra, o São Paulo foi fazer uma final com o Liverpool, que inclusive ganhou do Milan. Aquele jogo foi histórico. Certo, foi histórico. O Milan era muito mais forte do que o Liverpool. Isso. Era mais forte. Mas sabia que ia jogar com o São Paulo, né, mano? Agora tô falando sério. Até ele em termos de comparação, velho, em termos de comparação, o Real Madrid de hoje é muito mais forte do que foi aquele Liverpool de 2005. É, então é por isso que eu tô perguntando com relação a anunciar o novo Santos. Porque tem 3 times na Europa hoje que, se você pegar, a chance de você tomar uma guasca é enorme. Ei. Barcelona, o Bayern de Munique e o Real Madrid. Eu tenho uma opinião a respeito disso. É. Eu acho que, assim, Barcelona e Real Madrid são grandes times como sempre foram na sua história. Como sempre foram. No passado, quando o São Paulo enfrentou o Barcelona, o São Paulo ia enfrentar um Barcelona que vinha com um rótulo de, olha... É o Barcelona. Eu só entendo que aquele Barcelona, ele era muito bom. Talvez ele não seja tão fantástico quanto esse atual. Mas eu coloco aquele Barcelona no mesmo patamar hoje de um Real Madrid. Porque entenda o que eu estou dizendo. Tem Barcelona e tem Real Madrid. Eu acho que o Real Madrid é um grande time. Mas eu acho o Barcelona sensacional. Eu acho que não estou dizendo que, pô, então o Barcelona vai ganhar todos os jogos do Real Madrid. Mas eu acho que o Barcelona, ele tem algo mais mágico no jogo. Mais que você fala assim, é de deixar tonto. O Real Madrid é um grande time, mas que eu vejo um futebol mais convencional. Puta, mano, eu acho que aquele Bale é embaçado. O Barcelona, eu acho Bale, mais fantástico, Ronaldo, mais é lúdico o jogo. É mais inesperado, ele é mais... É mais artístico. O Real Madrid eu vejo como um ótimo time, mas que atua de uma maneira mais convencional... Não tão agressivo quanto é o Barcelona. O Barcelona é muito improviso, né? O Barcelona eu acho diferente. Mas, Sombra, então... eu vejo o Real Madrid um time mais bem postado em campo do que o Barcelona. Não é que o Barcelona não sabe se postar dentro de campo, mas eu acho que o Real Madrid é aquele time mais pragmático. É que um é sério, mano. Que calcula o que vai fazer. Um é sério e o outro brinca, entendeu? É lógico, de jogar bola. Não tem como comparar o que tem Barcelona e Real Madrid, o que tem Real Madrid e São Paulo em termos de elenco. Tanto que o Real ganhou no Camp Nou, aquele jogo que a gente vai assistir na... Só que assim, cara, a gente foi 3 vezes pra lá, e talvez nas 3 vezes com a expectativa de uma derrota, porque os 3 vezes que nós fomos, nós fomos sempre pegar time que era teoricamente melhor. Lógico, não vou comparar o São Paulo de 2005 com o São Paulo de 92 e 93, que não tem a menor comparação técnica. Sai na foto. 92 e 93, muito melhor. Mas não pode ir pra lá achar, tô indo pra ser humilhado. Não. Você tem que ir pra lá pra falar assim, cara, é o jogo da vida. É, sabe, você não pode ficar... Aquela, é o jogo da vida. Quero tirar foto, né, no estádio. Mas sobrar o último, cara, ele vai olhar o Real Madrid do outro lado, ele vai falar, mano, o overall do Cristiano Ronaldo é 98, véio, mano. Para, velho, para, velho. O Hudson é o nosso capitão, aí, véio. Eu vou lembrar também de 93, que do outro lado você tinha grandes jogadores do Milan, eles viram o Doriva. E não passou pelo Doriva. Então... Mas cara, São Paulo, e a cara de show, ó, o São Paulo contra europeus, ele tá 100%, assim como o Corinthians, cara, também. Véio. Mas você mesmo tem uma tese de quanto mais tempo você tá 100%, concordo, mais próximo. Nossa, você, o cara já tá zicando a gente. Mas véio, eu prefiro ganhar Libertadores e enfrentar o Real do que não. Ué, tá louco? Eu prefiro que não. Mas por que essa defesa? Por que você tá defendendo essa tese toda contra os caras, velho? Não, eu tô fazendo contraponto. É, não, mas fazer, não tem contraponto. Se é o Corinthians, pô, não tem contraponto. Você quer de tentar o título da Libertadores, sim, pra não enfrentar o Real, é isso? Pra que adianta nos Jogos Mortais? Para, vai. Ó, tá parecendo aquele São Paulino que ligava aqui e falava... Que adianta nos Jogos Mortais, ô Motinha? Você ser o último lá do filme e no final você morrer também. É melhor. Mas foi, tá lá, chegou lá, pô. Disputou a final, porque mesmo assim, depois do final do filme, você... Mas eu fiquei até o finalzinho, eu vou tirar... É, foi até. Sempre vão falar, ó. Eu vou tirar um barato de quem ficou 5 segundos no filme só. Vê o que a RG passa até hoje com o negócio do Santos e Barcelona. Ah, não passo, foi lá, deu azar, não jogou bola, tomou 7, tomou 8, tomou 10, paciência. Até hoje, no meio da noite, vem do Messi com o tridente. Mas, tem coisas diferentes. Uma coisa é você ir brigar e perder, a outra é você ir lá e ser humilhado. Entendeu? Ô, Sombra. Oi. Mas cuidado, deixa eu falar, eu acho, cara, não sei se vocês concordam, eu acho que qualquer time aqui da América do Sul que vai pro Mundial, ele vai com certeza, os times de lá são favoritos e existe grande chance dos times de lá ganhar. Tanto que a gente sempre pensa, pô, vai pegar o Real Madrid, o Milan e tal. A gente sempre acha que, pô, vai ser difícil ganhar e tal. Só que eu acho que muitas vezes os times da América do Sul ganham, porque eu acho que os times europeus, eles não jogam com a mesma vontade mundial que eles jogam, por exemplo, uma final de Champions League. Eu acho que o Real Madrid vai chegar lá e não vai jogar com a mesma intensidade. E já pro time aqui da América do Sul, é o jogo da vida dos caras. Agora eu tinha que perguntar uma coisa. Você acha, você assistiu as 3 finais mundiais do São Paulo? Assisti. As 2 primeiras eu era mais novinho, mas em 2005 eu já vi melhor. Então eu tinha que falar uma coisa. Reassista os jogos hoje como adulto. E veja se não queriam ganhar do São Paulo. Assista. Então, mas é o que eu acho, Sombra. É por causa da diferença técnica. Eu acho que eles lá já são melhores natural. Então, assim, se eles jogarem um pouco, eles já vão ter uma superioridade. Só que, entendeu? Desculpa. Mas assim, eu acho... Mas você acredita que do jeito que o Liverpool jogou 2005, por exemplo, que é a que eu mais lembro, você acha que ele foi o mesmo time que jogou a final da Champions contra o Milan? Mesmo intensidade? São 2 capítulos à parte. 92 e 93, a gente foi pra lá com a expectativa de que nós... e enfrentar times muito melhores que os nossos. Certo. São Paulo, tá bom? Uhum. Só que na prática, e depois isso não fui eu que falei, foi o Cruyff que falou. Uhum. O recall do Barcelona era de que era um time melhor do que o nosso. Mas o Cruyff falou, olha, perdemos, mas que bom que perdemos para uma Ferrari. O Cruyff reconheceu a superioridade de São Paulo. Aquele São Paulo de 92, 93... Tava voando, velho. Ele não tinha internacionalmente a fama do Barcelona e do Milan. É óbvio isso, que não tinha essa fama. Mas tecnicamente, não devia em nada. O time de São Paulo 92, 93, e tá aqui o Domênico, o RG, que não me deixam mentir, era um time fantástico, o São Paulo do Tele. Era fantástico. Era mesmo. Então, a gente não tinha a mesma fama internacional. Mesmo assim, e a gente vivia com aquele fantasma, meu, mas é Milan, meu, é Barcelona, os caras que, porra, não sei o que lá. Mas na prática, nós não ganhamos com a calça na mão. Na prática, nós ganhamos com propriedade, mostrando mais futebol. Porque, no fundo, os caras tinham o Laudrup e tinham o Stoichkov, o São Paulo tinha Raí e Miller, que não deviam nada pros dois. Eu acho assim, Eu vou colocar até, até 2000 ou 2000 e pouco, quando os times brasileiros estavam melhores estruturados, eles jogavam praticamente igual para igual Sim. com os times lá fora. Tanto que o Palmeiras foi com o Manchester, e o Palmeiras jogou até, na minha opinião não, na opinião de muitos, jogou melhor que o Manchester, mas acabou perdendo aquele jogo. Uhum. Agora, de lá para cá, eu acho que começou o europeu a ficar com times muito mais poderosos do que os daqui. Porque nós perdemos qualidade. Aí sim, os times daqui ganham com as calças da mão. Porque os nós perdemos os jogadores para os europeus. Com certeza. Mas até todo mundo essa aqui. Grande época aí, que o Sombra está falando do São Paulo, 92, 93, era um time que disputava de igual para igual, hein? Não tinha essa aquela história. Nossa, os caras vão acabar com a gente. Tudo bem, tinha aquela fama, A gente ia com medo. Porque era respeitava. Porque na época já era tinha história, né? Meu, você tá falando... Mas você sabia que ia jogar de igual para igual. Hoje, a gente sabe que se for... Por exemplo, vamos supor, o São Paulo ganha Libertadores, Montinha, né? Já ganhou. Vamos supor, e o ouvinte que tá... Vamos supor que ganhe, né? Se ganhar, vai disputar lá com o Real Madrid, certo? A história é diferente. Aí você fala, putz, amigo, vamos tentar ganhar. Vamos tentar fazer o jogo da vida... Vamos tentar ver se o Denis pega tudo naquele dia que tá inspirado, a defesa não toma gol, a gente faz um golzinho e ganha 1-0. É assim que a gente pensa. Antigamente eu pensava assim. Eu acho, Sobra, que eu tenho essa ideia que eu te falei justamente por isso, porque eu comecei assim, a ter uma noção maior de 2005 para cá, que foi quando eu já tava aí numa adolescência, já um pouco mais antes, eu comecei a ver. E de lá para cá, eu acho que é isso que o Dodô falou mesmo. É, mas é isso, né? São muito mais superiores, né? Sim. Hoje você pega um time... Deixa eu fazer uma pergunta, eu não sei se vocês têm essa informação, se é só uma coisa que eu vi no Facebook, que é uma inverdade. Eu vi hoje, não sei se vocês falaram no início também, porque eu estava trabalhando, saí agora há pouco. Eu vi numa rede social hoje que a Argentina e o Boca podem ser excluídos da Libertadores e da Copa América, respectivamente. Eu não sei se isso vai ser confirmado. Correu esse papo, sim. O Maurício Macri, presidente da Argentina... Ele está estudando uma interferência, uma intervenção na Associação de Futebol Argentino, que é a CBF deles. Só que a FIFA, ela não permite esse tipo de intervenção. Possível penalização para quem tem esse tipo de intervenção é a exclusão de seleções e times de campeonatos que tem a chancela da FIFA. Isso poderia acarretar, por exemplo, uma possível saída da Argentina da Copa América. Isso poderia acarretar, por exemplo, saída do Boca Juniors da Libertadores da América. Mas duvido a coisa... que socorra, né? Não, é. Isto posto, parece que o Macri também já teve contato com o atual presidente da FIFA, explicando a esbórnia que é a CBF deles lá. Então, não sei até que ponto que a FIFA realmente vai ser tratada dessa maneira. Não, diferente da nossa porque CBF. Porque a nova presidência da FIFA... Talvez tenha, o tal do Infantino, talvez ele tenha interesse muito grande em que se conserte aí o futebol argentino. É o que ele prega, né? Então, eu sinceramente não acredito na exclusão nem de seleção, nem de Boca Juniors. Não acredito. Eu acho que vão chegar aí no consenso, porque a seleção... Olha a barbaridade. Tal qual no Brasil, olha a barbaridade lá no futebol argentino. Tinha uma eleição lá. É mais ou menos isso, tá? Entendi. 70 pessoas votam. Ok, só que a eleição terminou 36-35. Ei! Mas só 70 podem votar, como que termina 36-35? Não fechou a continha? A conta não fecha, cara! Um voto apareceu a mais! Alguém tinha que ganhar! Não fechou a continha, velho! Era de pau os caras, né, velho? Eu vou te falar, o sul-americano Isso parece eleição aqui nos times brasileiros, velho! Ai, cadê o cara? Morreu. Todo mundo morreu e votou lá, pô. Não dá, velho. Né? Time mil. Brasileiro, mas não... Tem que fazer o voto aberto, que é pra galera ficar mandando abraço pra mãe, pro pai, pra mulher. O que tem de clube brasileiro aí que a gente ouve aí no passar do tempo, ó, não sei o que, tá cheio de morto pra votar. E tem mais aqui, chega o disparate de ter o morto que vota e ter os super-heróis, o Batman... O Homem-Aranha. Os caras votam, velho. William, grande prazer falar contigo aqui no Momento Sem Parar do Estádio 97. Um abraço pra você. Deixa o seu palpite pra amanhã, São Paulo, ou melhor, Figueirense e São Paulo, lá em Figueirense. 2-1, tricolor. Um de Ganso e um de Michael de cabeça, porque ele tá meio time no cartola. O Michael não vai jogar. O Mike não vai? Não tira. Deve jogar, é. Sabendo bem, é. Corre lá e tira. Corre lá e tira, hein, velho. Ô, Fred, me fala aí qual é o time de São Paulo amanhã. Amanhã vai de Zete, né? Não! Pintado, Catê. Catê. Você perguntou pro cara certo, hein? Cláudio na lateral agora direita. Agora eu vou escalar os caras certinho no cartão. É, o Michael não vai, o Calleri não vai. É o Cartola retrô, né? É. Fica atento, o Calleri não vai, o Kelvin não vai. Vai o Auro. Então tá bom, amigão. O Dodô tá aí, não? Deixa eu só fazer uma perguntinha pro Dodô, depois aí você... Dodô é imparcial. Pode falar, meu velho, é nóis. Ô, Dodô, deixa eu te fazer uma pergunta assim. Recentemente eu passei por isso aí com o São Paulo. Eu acho que o São Paulo começava intenso o jogo, firme. Tomava um gol, parece que acabava o jogo. E eu percebi isso no Palmeiras. Eu não sei se você acha que é isso também. O Palmeiras começa com uma intensidade, atacando, mas toma um gol, parece que acabou o jogo pros caras. Você acha que é isso, Dodô? Ah, não dá pra saber porque é muito cedo, mas é natural que se você pegar todos os times que foram treinados pelo Cuca, eles jogavam muito bem em casa e fora de casa era uma lástima, hein? Vide Atlético Mineiro ganhador da Libertadores. Fora de casa, tomava 2-0, depois tinha que reverter lá no Horto. E aí ganhava. Mas e tá acontecendo isso com o Palmeiras, mas não sei se é isso ainda. São dois jogos que o Cuca jogou muito mal e não dá pra saber ainda o que vai acontecer. Mas, por enquanto, tá acontecendo isso. Tá jogando bem e quando toma... Precisa fazer o gol primeiro. Se tomar o gol, complicou. É, não. Isso que eu penso. Tomou o gol primeiro, parece que os caras falaram, não dá mais, acabou o jogo. É só 46 do segundo tempo. Falou, o Bá falou que acabou seu tempo. É nóis. Pô, tá bom. Ô, gente, brigadão. Foi um prazer imenso falar com vocês. Continue com esse programa excepcional de vocês. Vou estar sempre aqui ouvindo. Mano, você é show de bola. Dou muita risada, mano, com seus comentários, cara. Valeu, obrigadão, gente. Uma ótima noite. Tetas que sangram. Obrigado, mano. Valeu. Valeu. Mamilos, vamos lá. Segundo vídeo do momento, Sem Parar. Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão. Eu não ouvi direito. Estamos, capitão. Alô? Alô? Quem fala? Oi, quem fala? Engoliu? Fala, doutor, é o Leandro. Ô, Leandro, tudo bom? Beleza, e você? Tudo bom, Leandro do quê? Leandro Pegusso Dorati. E quantos anos você tem? Pera, não pegou, né? 33. Peraí que a produção não pegou teu nome inteiro. Pera aí. Manda de novo, pegou. Devagar aí, mais alto, vamos lá. É Leandro Pegusso Dorati. B-E-G-O-S-S-O. Bonatti. Tá bom. Quantos anos você tem? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo. Nem eu que é a idade do médico, velho. Mas o RG é 3.3 hoje. Salva a hora, RG. Tá na hora de parar, né, velho? Como assim, RG? Ele falou que é pegusto? Ah, para, sensacional! Para de tomar umas, né, velho? Mas aí deu. Trocadilho, nota 5.1. Ó, tá bom. É só lembrar do golpinho. É o copinho, copinho. Escutou o barulho do golpinho? Ô, e qual que é o bairro? Bairro é Vila Santa Terezinha. Amigo, Zona Norte! Santa Terezinha! Zona Norte! Eu morei! Amigo, é o que eu conheço! Fala logo! E aí, mano? Aonde, Santa Terezinha? Zona Norte! Zona Norte, já falei! Amigo, Zona Norte! Ali perto da Cachoeirinha e tudo mais, pá! É verdade! Nunca teve lá, né, velho? Zona Leste! Você acha que ele já... Amigo! Meu, sabe quantas que tem, velho? Essa aí é a genérica, velho. Já que é assim mesmo. Esse aí nunca passou da fonte, velho. Nunca. Ô, amigão. Esse aí é o time, brother. Opa. Aqui é palestra, Dodô. Aí, nós. Xiu Katsu, bichi. Ah, chupa retroativo, velho. Ainda tá valendo. Chupa retroativo. Foi domingo. É campeão de 2016. É o Cuquinha. É campeão, Cuquinha. O Palmeiras é o famoso pincher, cara. Dentro de casa faz um escândalo. Ô, vó, e é? Ô, vó. É verdade, o Palmeiras fora de casa. Ô, vó. Ô, galinha, fica quietinha aí. Ô, vó, e essa história? O Dudu vai embora ou não vai embora, vó? A vó plantou essa. Ah, né? Plantou não. O Lolo aí recebeu também mensagem. Ô, Leandro, o Lolo recebeu. Eu recebi duas informações aí, ó, aqui. Olha, no começo do programa, no começo do programa, foi igual eu. A vó Olímpia, ela trouxe uma informação que ela ouviu lá da bocha do porco. A bocha. Você ouviu ou não essa informação, não? Não ouvi, não. Então conta, vó. Ó, eu ouvi da bocha, aí um bilhetinho lá no chãozinho, eu limpei. Perto do bolinho. Perto do bolinho. E possivelmente, talvez, tentaram trocar agora o Dodô, que é o menino lá do Dudu. Ataque. É Dudu, vó. Pelo Everton do Flamengo, que o Flamengo já queria isso, agora o Palmeiras tá pensando em fazer isso. Chegou isso aí. Eu recebi a informação que poderia ser verdade mesmo. Aí, tá vendo? É verdade. Mas recebi uma outra informação que também... Podia ser mentira. Não. Tem duas informações. Primeiro 50-50. Não, primeiro chegou uma informação e eu falei aqui pro Fora do Ar. Falei pra vovó, chegou agora pra mim a informação. Foi depois da informação da vovó no ar. Aí, então, tá foi bem? Uns 15 minutos. Então depois, você que mandou tweet a pra vó xingando. A vó tem razão. Agora aguenta essa. Xingaram muito e você, depois vovó. Passou mais de um tempo. Chegou outra informação que o Dudu tá tudo de bem com o pessoal lá, mas que não tem nada a ver. Mas essa que chegou agora foi por causa da coletiva do Lucha, que disse do que... Cuca, avó! Então você, ouvinte, que xingou a vozinha bonitinha, então não agora xingue. Você pede desculpa, não, porque olha, não é coisa louca, presta não. Presta atenção, você, meu amigo ouvinte, torcedor do Verdão. Ela é louca, mas não é, entendeu? A gente chega... recebe algumas informações... Às vezes ela não quer que aquilo aconteça, mas ela tá passando informação. Então você não pode xingar a vovó, ou de repente você ficar puto da vida com alguém que tem uma informação e tá passando uma informação. Mas ela quer tumultuar. É. Você acha? Leva a idiota. E ela gosta de ser xingada na cama. A vó Olímpia é gente boa, pô. Isso, amorzinho. Ô, Norberto. Mas por exemplo, essa informação, Domênico Gato, do Dudu talvez ser negociado, eu acho que só passaria pela cabeça dele se ele fosse eterno reserva. Ele não é o reserva. Tá certo. Hoje, Dudu, por mais que eu veja lá o Roger Guedes bem também, o Gabriel Jesus bem... Não dá pra... Eu acho que o Dudu é o melhor do ataque do Palmeiras ainda, mesmo tendo jogado mal contra o São Paulo no último domingo. Eu acho o Jesus melhor, viu? Mano. Eu prefiro o Jesus. Quem é melhor pra você, Jesus ou o Dudu? Ou o Roger Guedes? Eu acho que o Gabriel Jesus tem que ser melhor. Porém, tem hora que ele tá se achando demais, tem que sentar um pouquinho no banco. Em relação ao Dudu, é que o Everton, pra mim, é ruim pra caramba, mas o Dudu, eu não acho tudo isso não, viu? É um Michael Leite de grife. Mas peraí, você forçou aí. Eu acho o Dudu bom jogador, mano. Não, Michael Leite de grife, não. Tá vendo? E, outro cara que é injustiçado na escalação do Cuca aí é o Alexandre. Mas é a opinião dele, ué. O Alexandre é o único cara referência ali mesmo na área, e quando o cara entra, ele muda a história do jogo. Mas a gente tenta fazer o time certinho jogando... Aquele jogadorzinho. Olha o Cuca aí, olha o Cuca. Certinho, coerentinho. Você acha que foi boa a sua coletiva hoje? Convenceu a galera? Eu acho que sim, né? Agora, se o jogador entende o que a gente passa coerentinho no campinho, na taticazinha, um gramadinho com calzinho, que tem travinha com redinha. Puta, a gente chato, vê. Sim, agora a gente tem que. Quanto tempo mais você vai levar pra azeitar esse time, Cuquinha? Dá uma demoradinha ainda. A gente vai ser campeão brasileiro, né? Ah, vai? De 2018. Tá bem. Você não falou um ano, né? Então. Você reparou também aí? Não sei se você reparou. Nos times do Cuca. Geralmente, os times do Cuca, ele joga muito bem quando tá jogando em casa, mas fora de casa, realmente joga mal, né? Uma coisa que eu não consigo entender, doutor. Não consigo. Até os mulambos ganharam da Ponte Preta, pô. Incrível, até o Flamengo ganhou. Por que Flamengo? É mulamba? Mulamba. Mulamba. As galinhas e os mulambos. Galinha é tua prima. Juiz! Juiz! Galinha é tua prima. Gente. Segue o jogo, sem falatório. Você deveria ser grato, Mas ele não falou, que galinha. Ô Zé Ruela, você devia ser grato ao Corinthians, porque o Corinthians foi lá e vingou o teu time. Que não teve competência, é isso mesmo. Ô, mano, eu sou grato ao Corinthians. Eu sou grato ao Corinthians porque vocês montaram o nosso salão de festa. É verdade, isso é grato mesmo. Se você não sabe, viu, Zé Ruela? Ô Zé Ruela, lá dentro do chiqueiro, lá o Corinthians tem uma vitória. Mas vocês arrancaram a gente em alguma competição lá? Arrancou a gente em alguma competição? O Corinthians tá 100% dentro daquele chiqueiro lá. Que 100%? O quê? O Corinthians tá 100% dentro daquele chiqueiro. Nós arrancamos a cabeça de vocês dentro da casa de vocês. Vocês arrancaram a nossa. O Corinthians tá 100% nunca, né? Dentro daquele chiqueiro. Então você é burro, porque empatou um jogo, então não é 100%. Empatou um jogo? É. Tá vendo? Então vamos ganhar de novo e aumentar o aproveitamento. Vocês não ganharam do Corinthians a Casa Nova. Mas é ganhar. Vocês não ganharam do Corinthians a Casa Nova, seu mané. Casa Nova, o caso do Palmeiras só foi reformado, bicho. Casa Nova, o nosso cego. Aliás, foi reformada. Não. Aliás, é o mesmo lugar. Não. A casa da W Torre. Cala a boca. A casa da W Torre. Olha quem tá falando. Olha quem tá falando. Vocês é do BNDES. Paga o BNDES lá, ô trouxa. Paga o BNDES. Sobrar o IPTU da Arena Corinthians. Paga lá o custo de vocês. O IPTU da Arena Corinthians vai lá pra casa do Roberto. Não vai pra casa do W Torre, não. Olha a pé, Galinha. Você fala das crianças, você devia ter apanhado quando era criança porque só fala bobagem, viu? É, vovó. Ô, velho Coroca, sai pro Eros Ramazotti cantar lá. Adoro o Eros, viu? Que ele é cego, né? Não é Eros, é o Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Tô confundindo. Bocelli, que boquete. Leandro, um grande abraço pra você. Obrigado pela participação aqui do Sem Parar no Estádio 97, tá bom? Ô, Sombra, deixa eu fazer os merchan aí. Ajuda aí, mano. Ajuda aí, mano. Isso aqui não é a Porta da Esperança, velho. O mano é uma mãe. O que você quer? Recarregar seu bilhete único ficou muito mais fácil com o Zoom. Boa, é assim, ó. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Mas tá ótimo, velho. Você ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom. Matou? Isso aí. Boa. Obrigado. Eu queria mandar um abraço aí pros brother meu. Brother, velho. Manda. O Carlos Bruno Laurenti, que é galinha também. Galinha. Aí. Falou pra que time torce. Eu não sei os curitibanos. É engraçado. Pula que é galinha. É. Ele não falou pra quem é. E pro Fernando Corsini, que é palmeirense, é palestrino. Esse Verdão não tem isso aí, pá. Um abraço pra uma galinha que você conhece. Acho. Não, mas não falei quem é. Não falou quem é, mano. Entendeu? Ele conhece várias galinhas, lógico. Não, deve conhecer mesmo. Conhece, lógico. É igual o Rudy. Mas valeu, velho. Obrigado aí pelo dia. O Rudy conhece o mundo. Valeu, cara. Abraço. Valeu, mano. Um abraço. Falou. Vamos lá. Terceiro e último ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Mais tecnologia. Muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Ó. Hasta la vista, baby. Hasta la vista. Lupo. Só um parênteses aí, viu, Sombra? Parênteses antes da última ligação. É, porque o negócio é o seguinte. Eu tô preocupado com um amigo nosso aqui, que é o Rudy. O Rudy, ele não põe mais nem lençol na casa dele. Ele coloca como se fosse aquele papel que médico coloca em maca de pronto-socorro público. Ah. Já troca. Que é pra trocar rápido. Eu tô preocupado que esse menino vai pegar a doença, velho. É? Alô? Doença sexual transmissível. Seu otário. Alô? Alô? Quem fala? Ricardo. Ô, Ricardo, tudo bom? Tudo tranquilo, Ludo. Ricardo o quê? Ricardo Ferreira Nagatomo. Nagatomo. O mano Nagatomo. Tá parecendo o Voldemort do Harry Potter. Viu? E quantos anos você tem, velho? Tenho 29, Dudu. 2.9, RG. Ah, muito legal. Quando a pessoa nada toma dos outros, é legal. Nossa, entendeu? Sensacional. Não pode. Sensacional. É, cada um com o seu. Eu tô louco, eu não entendi. Olha, cada um com o seu, que... velho. Nada toma dos outros. Ah, sensacional. É, trocadilho. Nota 69. Ó. Tá bom. Já, essa altura já tomou. Foi uma nota meio. Já tomou uns 5 já, velho. Tá bom. É verdade. Ô, oh, velho, aí o. É verdade. E o bairro? É, Vila Emir. Cadê o Benjinha? Ô, Benjinha. Cadê o Benjinha? Vila Emir. Emir. Amigo, Emir é perto da Vila 500. Não dá pra ouvir, amigo. Vai. Essa história tá junto. Onde? Onde? Vila Emir, Benjinha. É Emir ou Emir? Amigo. Gente, não adianta. O Benjinha não tá aqui, a gente não sabe. Vila Emir. Emir. Não, mas o Benjinha tá, em São Paulo, amigo. É em São Paulo? Acertou, ai! Calembeque. Cara, se eu fizer a garça hoje, ferrou. E o time? Tricolor do Morumbi. Ah, o campeão da Libertadores 2016. Ei, cadê o momento, Pamparrão? Chupa, mundo! Chupa! Chupa, mundo! Ah, eu quero ver! Ah! Ora, finalmente, hein? Ora! Se é humano, aí, já tinha tido. Nunca. Eu quero ver o Lucão pondo o CR7 no bolso. Ô, Domênico, aí eu quero ver. Eu quero ver. Cadê o Lucão pôr o CR7 no bolso. Agora tem que ter. Eu quero ver o Bruno ali. Para! Ah, você tá louco. Momento. Olha, eu quero ver o Rogério. Rogério Neymar do Nordeste. Vai passar do Nacional de Medellín. Um dia. Dando um olé no Pepe. Um dia teve Ed Carlos lá, hein, fazendo sucesso. Sem dúvida. Agora, você. Você imagina, eu tô errado. Hein, RG? Na final do Mundial, o Lugano marcando de costa o Cristiano Ronaldo, que tesão. Não. As duas juntas, aquela encoxada gostosa. Essa zaca vai ser boa, hein? Soletrizada. Mas peraí. Zaca. Você preferia ser marcado por quem, Aguinaldo? Eu? Aí. Michael Lugano, eu gosto. Lugano, Cristiano Ronaldo ou Domênico Gato? Ah, Domênico. Você não era a mazagueira que você falou? É, zagueiro. Eu fui um exímio jogador de futebol e eu tinha um estilo parecido com o do Evair. Ah. Parecido. Dormindo, né? Meu sonho é jogar futebol de sabão pelado com a Domênica. Tá bom. E ela fazer um coisa, dar um peixinho com a lomba batendo aqui. Com a lapa batendo no sabão. Ah, amigo, fala aí do Tricolor, sua expectativa, fala do Maicon, o que, que você quer falar do nosso time? Oi, Sombra, primeiramente eu queria dizer aí que eu sou irmão do Denis, do Mucuru, da categoria de base aí. Denis Nagatomo. Ah, o Mucuru. Ah, sim, Denis sim. Mucuru. Nossa, quando você falou que era irmão do Denis, o Mota gelou. Gelou, velho, tomou um susto. Olha, irmão do Denis, o goleiro, ele tá feliz com o que vocês falam. O Mota borrou a cueca ali, mano. Agora o Denis é maloqueiro, mano. O Denis é maloqueiro. Se eu fosse irmão do Denis goleiro, eu trancava ele em casa dia de jogo de São Paulo pra ele não sair. Mas vamos supor que o São Paulo realmente ganha a Libertadores da América e vai enfrentar o Real Madrid. Você tendo a possibilidade de reforçar a equipe com 3 jogadores, você reforçaria quais posições para uma possível final lá no Mundial? Olha, Samuel, primeiro goleiro, pelo amor de Deus. O Denis não tem a menor condição de ser goleiro titular de São Paulo. Ele teve a chance dele infelizmente não correspondeu da forma que a torcida esperava. Acho que ele é um bom goleiro, mas não tem personalidade para substituir o Rogério Ceni. Então acho que a primeira posição seria a dele, né? Sim. Acho que de volante a gente está bem servido, acho que a gente tem boas opções aí com a volta do João Schmidt também, que é um ótimo jogador, o Thiago Mendes recuperou. Acho que a gente tem que se preocupar com o meio campo, porque um jogo que o Ganso não possa jogar complica muito a situação de São Paulo. E o ataque com a saída do Caleri, acho que tem que ter um jogador lá, porque o Allan Kardec, apesar de ter jogado muita bola no Palmeiras, no Santos, no São Paulo ele não conseguiu ainda se firmar, principalmente nessa temporada que tá péssima dele, né? Ah, eu tentaria reforçar goleiro. Desculpa, mas se São Paulo for campeão da Libertadores, eu duvido que o Denis seja sacado desse... Duvido! Também acho, duvido, também duvido. Imagina, campeão? Também duvido. Porque aí vai com aquela história, não. Você tá louco. Campeão com ele, ferra o grupo, velho, você tá nossa. Sim, mas a gente tá brincando de torcedor aqui, né? E principalmente depois da última atuação do Denis. Se chegar a ser campeão... Mas eu reforçaria aí, eu penso também... Tem uma questão, viu, o RG, que é a questão do contrato do Denis. Se o Denis vai ficar ou não no São Paulo. Né? Tem isso? Mas já estão dizendo que vai. Velho, complicado isso, hein? Vai ficar assim. E reforçaria ali a lateral direita. Com certeza. Mais um zagueiro. Não, mas veja bem, né? Supondo que fique o Maicon, né? Maicon e Rodrigo Caio dá para jogar, beleza. Aí você ainda tem a situação aí do Lugano, que para um jogo de final... Prepara pro jogo, né? Mas eu concordo com você, zagueiro, lateral direito e traria um atacante. O Caleri vai embora, né? Porque o Caleri é fato, vai embora. A não ser que sendo campeão ele fique, né? Mas pra posição do Ganso é verdade, hein? Tirando o Ganso... Tem o Lucas Fernandes. Pois é, cara, uma preocupação, porque... O time tem que mudar totalmente o estilo de jogo quando o Ganso não tá. Se o Ganso não jogar, desculpa, não tem ninguém ali que tenha esse perfil de fazer. O que mais se aproxima de fazer esse jogo de armação, sabe quem é ainda? É o cara que a gente coloca com o volante, que é o João Schmidt. Mas acho que não é a mesma função também. Acho que o João Schmidt é um jogador que tem um excelente passe. Mas acho que ele não tem a criatividade e o improviso do Ganso. Eu vou te falar, meu. Olha, aqui o Ganso, ele é muito denegrido o futebol dele por causa das opiniões do Benjamin, que o Estádio 97 tem uma audiência gigante. E aí o Benjamin, ele fala tão mal do Ganso que repercute demais essa história, que o Ganso é isso, que o Ganso é aquilo, que é ruim, que é fraco, que é meia boca. O Benjamin, ele faz scout quando o Ganso erra um passe, ele tem quase um orgasmo. Mas o Ganso pode mudar a opinião. O Ganso pode não ter hoje... aquele nível físico para um futebol inglês, para jogar em alto nível no futebol europeu. Mas tecnicamente, vou te falar. 2016 aqui no São Paulo. põe a bola onde quer, domina, difícil tirar dele. Não dá pra falar dele, drible não. Curto, jogando muito. E vou te falar, hein, também do jeito que joga essa seleção brasileira aí, podia também estar lá, viu? Porque, sinceramente... Ah, cara, mas na seleção brasileira não tem ninguém no nível técnico do Ganso. Mas eu acho que, inclusive, cara, não leva hoje, por capricho. Ô, RG, inclusive hoje, houve dois cortes ali na seleção brasileira. Saiu aquele Ederson, que é o terceiro goleiro, que joga no Benfica. Sim. E saiu o Rafinha também. Sim. É, poderia ser chamado aí. É que aí é ruim pro Palmeiras, é ruim pro São Paulo também. Mas, ó, o Fernando Prass poderia estar e o Ganso, sim, também. Chamaram o Marcelo Groi do Grêmio, que, sim, é um bom goleiro também, mas tá longe do momento que o Praz vive. Mas é gaúcho, e, né? E o outro jogador que foi chamado também foi o Lucas. Aliás, mas... é capaz de chamar o Vanderlei do Santos também. Aliás, chama tu aí, meu Deus, aliás, tá louco. Entre Kaká e Ganso, hoje teria que ser o... Meu Deus, teria, né? Teria que levar o Ganso. Olha, se a gente tá falando de limitações físicas... Como que vai levar o Kaká e não leva o Ganso? Hoje teria... Hoje... Graças a Deus, não há bom senso. Se tivesse bom senso, a gente tava ferrado. Tá prejudicado. Cara, o Kaká tava na final da NBA ontem. Foi levantar, ele precisou da ajuda do William uma hora. Quem? O Kaká. Cara, fala desse jeito. E ele que levou os caras, né? Ele tava assistindo mesmo. Tava falando em NBA. Ele levou os caras. Ó, um monstro da NBA, Stephen Curry. Nossa, joga muito. Ó, esse cara é louco, velho. Joga monstruoso. Agora, mas legal, monstruoso. Ele mordendo. Você viu que ele mordeu? Você gostou mordendo do jeito que ele morde? Achei gostoso. Agora ele só vai arremessar da cesta dele lá, velho. Porque não dá mais, pô. Não, cara, esse negócio de meio de. Ele teria 50% mais que qualquer outro cestinha. Porque tudo ele vai de 3 pontos, cara, é muito bom. Esse cara, meio da quadra, já não dá mais pro cara, velho. Ele é o tipo do cara, não sei se acompanha, mano, mas é o tipo do cara. Você imagina um jogo de futebol? É. Tem nego que faz gol de fora da área, sim, claro. É. Mas a maioria das vezes as pessoas fazem gol de dentro da área. Sim, só faz de fora. Mas da área, a especialidade dele é o arremesso de 3 pontos. É, mas não é fora, né, Dudu? É bem fora. Ele não erra, mano. Esse cara é impressionante. Joga, mano, já jogou NBA Jam? Dificilmente erra. Já jogou NBA Jam? Mas o cara pegava fogo. É bem fora, mano. Lembra NBA Jam? Depois de várias vezes o cara começava a pegar fogo, da onde você jogava era... É, Ricardo, grande abraço pra você. Deixa o seu palpite pra São Paulo e Figueirense amanhã lá em Figueirense. Amanhã vai ser meio sofrido, estamos meio quebrado aí, mas vai ser 2-1 pro Tricolor. Queria mandar uns abraços aí, sobra rapidinho. Aliás, é bom ganhar pra recuperar aqueles pontos perdidos contra o Inter aqui, né? Sem dúvida. Perdemos 2 pontos em casa, 3 pontos pro Inter em casa, agora tem que recuperar. Isso. É o seguinte, vou dar um abraço pra Liga do Cartola e chama os moleques, mandar pro time do Barcelama. Barcelama? Barcelama, o melhor time da várzea. Barcelama é fera. Então tá bom. E falar que o programa de vocês é sensacional, eu acompanho há muitos anos já. E muito bom mesmo, parabéns a todos. Um abraço pro seu irmão. Aí. Um então valeu, cara. Um abraço, viu? Tudo de bom, Nagatomo. Valeu. Obrigado. É isso aí. E agora, mudando um pouco de assunto, deixa eu falar pra vocês que no fim de semana eu troquei aquelas caixinhas que eu... Meu carro tinha aquelas caixinhas do Sem Parar. Nossa, aí troquei pelo novo adesivo do Sem Parar. Sim. Meu, continuo com a comodidade, ficou com a tranquilidade. Pimpão. Fica legal demais. Mas pimpão. Agora o carro ainda fica mais bacana legal, com o adesivo. Mano. Esse pessoal do Sem Parar manda bem, hein? Discreto. Agora, mano, com o único adesivo, você passa por pedágios, estacionamentos... Não precisa se ficar preocupando em catar moedinha dentro do carro, ticket, essas coisas chatas. E você ainda abastece o seu carro sem descer dele. E sabe o que é melhor? É legal. Tem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como que faz para você trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Sim. Fácil. Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. E lá você também vai encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente. Tá bom? Sem parar, sua vida no seu tempo. Lembrando, não deixe de fazer a sua reserva. Faltam menos de 30 apartamentos para lotarmos. O Bourbon Spa Resort em Atibaia. É o resort do Estádio 97 chegando. Liga lá. 2896-4665. 2896-4665. Tá acabando. Faça a sua reserva, não deixe para depois. Estádio 97, também no oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast, Dodô. É verdade, olha só, você que tá aí ouvindo o programa e tá com problemas, hein? Ah, muitos problemas, hein, amigão? Nós estamos lá na vila. Rapaz do céu, tá com problema, RG? Tá na vila, velho. Ah, infiltração, goteira, umidade, espalhado para tudo quanto é lado. Olha, você tem que proteger sua casa para acabar com esses problemas. E eu tenho aqui o produto que vai exterminar esses problemas, que é o impermeabilizantes Recubriplast. É, meus amigos, Recubriplast é 3 em 1. Primeira de mão sela, segunda de mão pinta, terceira de mão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único que tem garantia de 5 anos. Vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo, hein? É só consultar as lojas lá no sinteplast.com.br, tá bom? Mandar um abraço aqui pro Emanuel, Emanuel lá da loja Emanuel Materiais para Construção. Um grande abraço pro Emanuel que tá ouvindo a gente, ouve todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Impermeabilizantes, Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. É, opa, Estádio 97 também no oferecimento da BV Financeira. O crédito que você precisa está na BV. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Não é, narigudo? Ah, esse narigudo. Fugiu, olha, fugiu. Só, amigão, o crédito que faltava para você realizar seus planos está na BV Financeira. São diversas opções de crédito que ajudam você na reforma da casa, na organização da sua vida financeira, para você abrir ou ampliar o seu negócio, ou até mesmo para você planejar uma viagem com a família. Crédito pessoal oferece até 2 vezes a sua renda para pagar em até 24 meses. Pois é. No consignado, o desconto é feito direto na sua folha de pagamento. A partir de R$20 mil em crédito e taxas reduzidas com o Credit Casa BV. E você ainda tem até 60 meses, você não ouviu errado não. Você tem até 60 meses para pagar o financiamento do seu veículo. Então descubra o crédito certo para você. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E na BV Financeira você sempre pode mais. Mas olha só, amigo, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É isso aí, BV Financeira. Ô Sombra, diga, Dodô. Uma coisa pra você, rapaz, olha. Fala. A situação tá difícil, viu? Tá. Olha, eu tô olhando as coisas, eu fui no mercado, vi tudo caro pra cacete, eu tô pensando em pedir um aumento aí, viu? Não tá fácil pra ninguém não, hein? É. Passei de um jeito que vai ser mais fácil de colocar uma bela grana no bolso, mais precisamente, 100 mil reais. Epa, epa, pera, 100 mil reais? Pera aí, manda aí que eu tô precisando muito. É fácil. Essa dica aí, como é que é? Eu vou te ajudar, ó. E você ainda vai ficar protegido. Então manda, é pô. É só mandar um SMS com a palavra GOL pro número 22030 e pronto. Você concorre a 100 mil reais. Bela grana, hein? Opa, mas espera aí, esse aí eu lembro bem. Ah, a gente já falou aqui. Se eu mandar GOL pra 22030, eu posso experimentar o melhor antivírus da minha operadora de celular, é isso, não é? Isso mesmo. Ah. São 2 tacadas numa só. Você concorre a um super prêmio de 100 mil reais e ainda experimenta o melhor antivírus da sua operadora. E ele não deixa seu smartphone lento não, hein? Então, Dodô, vai lá, envia agora mesmo um SMS com a palavra GOL pro número 22030. Boa. Você deixa seu smartphone protegido e você ainda concorre a 100 mil reais. É, arregaçou, né? 97. Estádio 97, também no oferecimento do Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra GOL. Também Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, impermeabilizantes que recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Pintou mais alguma notícia nova aí nos últimos momentos? Aí, ô Motinha, nada de novo? Não, nada de novo. Só tá confirmando que o Cleiton Xavier não vai pro jogo, né? É, o do Palmeiras. Falado, o mas é quinta o jogo, ainda tem tempo. Palmeiras é quinta. O Dudu também é dúvida. O Dudu é dúvida. Olha, o Dudu vai pro jogo, hein? O Dudu hein? Vai pro jogo. Não, ninguém falou isso. Vai pro jogo, hein? Era dúvida, mas era dúvida. O Moisés tá quase certo que o Moisés vai jogar. E aí? Moisés, se o Moisés jogar, não jogará o Roger. O Beto Guedes. Aí, Roger. Aí, Roger. E Jesus e Moisés? Jesus, aí, Jesus e joga. Parceiro, e, ó, né? Jefim, Dudu. Me falaram aqui, me deram uma informação, não sei se é verdade, que essa história aí do ingresso de São Paulo seria para sócio-torcedor R$80. Sim. Para sócio-torcedor. E talvez o aberto mesmo seria para 150. Mas eu acho que não chega, viu? 150. Desculpa. Eu não vejo nenhum problema. Nós temos aí hoje 100 mil sócios torcedores. Vai esgotar. Tá certo? Arquibancada cabe 40 mil torcedores. Como esgotou então... no último. No último esgotou mas no sócio torcedor. É, eu ouvi uma reclamação aí por parte dos sócios do São Paulo. Uhum. Que quem tem a exclusividade de comprar o ingresso, a prioridade para comprar, São os caras que têm o plano do sócio-torcedor mais caro, e não pela frequência no estádio. Não, o que é um erro, porque você tem que privilegiar sempre o torcedor que mais vai, e não o que paga mais caro. Mas essa é a característica do sócio-torcedor de São Paulo, mano. Você assina, você sabe disso. Tá errado. Mano, tá errado. Não, acho que tá. Sinceramente, eu não sei a fundo pra poder debater isso contigo, não. Eu sou sócio-torcedor, mas eu não uso, só pra ajudar. Então, você paga mais, dizer pra você te comprar benefício, etc. Não sei te dizer. É, então, a verdade é essa. Isso daí é assim. Isso daí é a guerra do alto clero com o baixo clero. Ah, para, vai. Que isso aí é um apartheid. Apartheid o caramba. Vai lá, um apartheid da arquibancada. Vai lá, falar com. Vai lá. Manda o mano lá falar com o alto pardal. Isso depois que aprendeu a verbalizar pra galera, tá difícil de segurar, viu? RG. Eu sou a favor dos fracos e oprimidos. Eu sei. Super. Eu sei. Sou quase CDI. E aí? Tá verbalizando bem, velho. Tá precisando de ferramentas e máquinas? Eu tô. Tá procurando o melhor preço? Tô. Na Dutra Máquinas você encontra tudo isso, porque é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E olha que incrível. O grupo Black & Decker vai te levar pra ver Neymar, Messi, Suárez e companhia em pleno Camp Nou. Você vai poder viajar a Barcelona, linda Barcelona, e assistir esse mega time. Para participar, vá a uma das lojas, uma das cinco lojas da Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e cadastre-se no site craquesdaperformance.com.br e pronto! É assim mesmo. Mas corra, porque a promoção é válida apenas até o dia 31. Guardou até o dia 31 de julho. Confira o regulamento no site craquesdaperformance.com.br e participe. A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas cinco lojas Dutra Máquinas. Duas são em São Paulo, sendo que uma é na Marginal Tietê Ponte Vila Guilherme. Também tem Guarulhos, tem Atibaia e Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. RG número 2. Sim, Shadow. Vamos saber agora quem são os ganhadores dos prêmios, né? Vamos. A camiseta Estádio 97, fitcamisetas.com.br. O Leandro Begusso. Leandro, 3 dias úteis para retirar os seus prêmios. Quem ganhou o boné Estádio 97, Vista Aérea? Ricardo Nagatomo. Boa, Nagatomo! Mesmo prazo. E quem ganhou o jogo de dados do Sem Parar? Thiago de Abreu. Olha, recado. Amanhã nós faremos o programa ao vivo, direto da Overnight, Clube da Vila Olímpia, que inaugura amanhã o seu Happy Hour a partir das 5 da tarde. O estádio vai acontecer de lá a partir das 5h30. Você pode ir lá, tá certo? Você pode assistir o Estádio 97 nesse Happy Hour legal demais, lá ao vivo com a gente. Todos que entraram hoje ao vivo no ar aqui no Estádio 97 só chegar. Tem direito de entrar de graça e ainda levar um acompanhante. Eu vou cantar minha música ao vivo amanhã. Calção amanhã cantando, tem banda lá. Você bota o Tobias na bateria? O Tobias já tá até dormindo lá hoje. Já dormiu fazendo lá? Fazendo segurança. Ah, é? Lá dentro, lá, meu. Lá na pista, lá, meu. É. Na lanchonete. Lá no... tem um alien lá dentro. Na cabine. Borboleta. Então, olha, Rua Gomes de Carvalho 799, esperamos vocês amanhã no Happy Hour da Overnight, programa ao vivo direto de lá para todo o planeta. Posso mandar abraço? Fala aí, Rudy. Fala, Rudy. Abraço rápido pro Henrique, meu parceiro. O primeiro parceiro DJ. Do quê? O Henrique do Bar 18 é parceiro. Parceiro de guerra. E o DJ lá do Bar 18, que é o primeiro DJ travesti do bar. É muito bacana, DJ Lude. Hã? DJ Lude, pro Roberto Sasso, pro promotor do Vila Mix também, o Bruno Henrique, parceiro palmeirense. Tamo junto aí. Pô, mano, hoje faleceu também a tia da minha namorada, a dona Leia aí, que Deus a tem em bom lugar aí, pô. Tia da tua namorada? Sim. Força pra família. Mas é irmã de quem? É uma tia-avó, pra falar a tia-avó, sim, tia-avó. Pô, uma pena, viu, Sombra? Pessoa de bem com a vida, dona Leia aí, que Deus a tem em bom lugar. Força é pra família. Então tá bom. Valeu. Beleza. Até amanhã, né? Estádio 97 volta amanhã. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esther, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut? É Pizza Hut.